Olá, ouvintes, está começando mais um ConspiraCast. Meu nome é Igor e você vai morrer antes do Natal. Não vai ver Papai Noel. Que isso, cara? Não, a gente já vê que tá aí que Queiroz não consegue participar do podcast de memes planejado. Que isso, gente? Olá, ouvintes, eu sou o Queiroz, amigo matemático de sempre, e vai morrer. E aí, é o Elon ou sou eu agora? Você, eu sou sempre o último. Como o Elon é parecido com o Gabriel, ele fica por E aí, ouvintes, meu nome é Marco e o ConspiraCast não morreu. Ah, foi esperto agora, hein? E aí, ouvintes, aqui é o Elon e você não precisa se preocupar com a morte se você já estiver morto por dentro. Bad Boy 2001, essa porra, cara, que isso? Tá melhor. Morte é tipo a AIDS, né, velho? Só pega uma vez. Puta que o pariu. Eu coloco mais 18 na frente já. E aí, isso, viu? Esse é o ConspiraCast AIDS, que eu gravava comendo, vocês lembram disso? Não, eu gravava bebendo. Esse é o ConspiraCast for real. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os deuses da morte e sobre o que nós pensamos sobre o passamento. Sobre quando você veste o paletó de madeira e come capim pela raiz. Mas tudo isso... Tudo isso agora, porque não tem e-mail. Claro que tem e-mail, você tá tono, mano, tá louco? Então é tudo isso depois dos e-mails. Tem e-mail mesmo? Tem dois. Do ano passado. O cara vai ouvir essa porra e falar assim, pô, nem lembrava que tinha mandado e-mail. O cara nem lembra como é que escreve mais, de repente já morreu, inclusive. O cara pode estar morto. A gente aproveita e faz uma homenagem aqui pro cara. Solenidade, né? Ó, o cara que mandou esse e-mail aqui. Meu amigo Marco. Oi, pois é. Eu buguei a cabeça dos meninos aqui. Pois não. Olha o Queiroz que ciumento, ele nem chama ele, ele fala. Nossa, vai se fuder então, mano. Faz aí o episódio 6 aí, então. Arrancou do Worms isso daí. Demorou então. Então, eu gostaria que você lesse o e-mail pra mim, do cidadão, que eu esqueci de pegar o nome dele, mas ele vai sem nome, e se ele ouvir esse e-mail, ele vai saber que foi ele que mandou. Caso ele ainda esteja vivo, né? É, pode ter morrido aí, ter adquirido uma AIDS, ou até... O cara vai gravar comendo mesmo. Nunca mais vai ouvir o episódio do Conspira, hein? Vai pegar medo de adquirir alguma doença venérea. O integrante fica rogando, enfim, rogando pra ele, coisa ruim. Aqui a gente roga praga e gravidez. Aí fica na escolha. Principalmente pra quando é amigo. Inclusive, Caio, tô torcendo muito pra você virar pai. Ô, louco. Caio, porque novidades. Falou que ia gravar hoje, cadê o Caio? Não mexeu na pauta e não tá gravando. Eu vou... Deve estar tentando virar pai, hein? Caio. Tornar isso público. ConspiraCast 2017, teremos o primeiro Conspira Baby. Será filho do Caio, queria deixar isso bem claro. Será filho do Caio. Eu achei que você falou que ia ser filho do Capiroto, mano. Aí. Será um filho do Capiroto. Da hora você tem. É quase igual. Lê o e-mail aí, porra. Leio? Assim que vocês me mandarem, né? O filho tá da no pele. Grupo. Tá no grupo. Ah, mano. Tá no grupo, não. Tá sim. Claro que porra, tá. Porra, rola pra cima, tá, caralho. Vamos lá pro nosso primeiro e-mail depois de muito tempo. Salve, senhores. Rapaziada, o seguinte. Estive pensando o seguinte. Que... Essa vai para o matemático. Vulgo Queiroz. Porque o outro morreu. Não, ué. Porra, não. O outro virou pai, é diferente. É quase forma. Igual a morte. Morreu por dentro. Pai, alô, Caio. Essa vai para o matemático. Se o universo tem 13 bilhões de anos, como foi registrado o ano antes do nascimento do Sol e da Terra... Opa, gente, esse meio tá muito mal escrito. Se o universo tem 13 bilhões de anos, como foi registrado o ano antes do nascimento do Sol e da Terra, já que um ano se dá quando a Terra faz a volta completa no Sol, e pensando que o espaço-tempo é relativo, tudo isso existe ao nosso redor. Pode ser criado em um instante de poucos segundos. Todo mundo acompanhando? Uhum. Eu já me perdi. Do ponto de vista físico, não consigo provar, mas da mesma forma que a pessoa fica parada, entre aspas, caso ela seja engolida por um buraco negro, do ponto de vista da outra que esteja observando, o ponto de vista da idade do universo é muito, mas muito relativo. E quero dizer que sou ouvinte novo e estou escutando vários episódios por dia. Continuem assim seus próximos. Muito obrigado pelo e-mail aí, anônimo. O Igor não lembra o nome. Não entendi. É uma pergunta? Eu entendi a mente dele. Me explana aí, então. O que ele quer que eu fale pra ele? É assim, ele tá falando o seguinte. Sabe-se que o tempo é relativo e que se você tá perto do centro de um buraco negro, o tempo vai passar diferente pra você pra uma pessoa que tá mais longe. Correto. Então ele tá querendo dizer que a idade do universo, ela é relativa e pode ter 13 bilhões de anos pra nós, mas pra outras civilizações pode ter menos. Se foi isso que ele quis dizer, tá, concordo, que na verdade nem sei qual que é o contexto desse... Caralho, véio, faz muito tempo que a gente não grava, não faço ideia. O que ele tá falando tá correto, porque assim, esses 13 bilhões de anos são com base no nosso parâmetro, né? No nosso parâmetro de ano. É, exatamente, até porque a gente só consegue medir o universo com as nossas réguas, né? Com a nossa experiência. Realmente. Então, o que é pra gente, a gente chama de ano, pra uma civilização que mora, sei lá, um tanto quanto mais perto do buraco negro, pra ela parece que o universo é mais novo, digamos assim, né? O tempo passa mais rápido perto do buraco negro. Então, o universo é mais novo pra pessoa que mora lá do que pra gente que mora aqui. Na verdade, ela experiencia o universo de forma mais rápida, né? Então realmente, concordo com o que você disse. Muito bem, Anônimo. Concordo com o seu ponto de vista. É, tanto é que tem parte do universo que a gente não enxerga, não é porque tá longe. É porque a luz não chegou, é porque tá longe também, né? Então, mas assim, é porque a luz ainda não chegou. Então, todo esse tempo de viagem que demora e a relatividade da idade, isso aí faz sentido mesmo, meu caro amigo Anônimo. Eu acho que inclusive dá até um cast só pra falar disso. Muito obrigado, amigo Anônimo, aí de novo. Realmente, ó, você é ouvinte novo, nós também estamos voltando agora, então se quiser aproveita e pá, começa a ouvir a gente. Talvez esse vai ser o retorno for real, né? Depende de muita coisa. Posso colocar uma adenda? Coloca o que você quiser. O pessoal virou gay também depois. Ele era um ouvinte novo um ano atrás. Logo, hoje, usando a teoria do buraco negro, já não é mais um ouvinte novo. Já é um veterano, já. Do ponto de vista da singularidade do buraco negro, esse ouvinte já tá ouvindo desde o começo, né? Queria aproveitar agora pra fazer o gancho, Igor, se você me permite, né? Se você não ficar me bloqueando aí. Não, eu não bloqueei você. Vou pedir pro meu amigo, querido amigo Igor, pra ler a mensagem do Lucas Granda aí. Lucas Gandra. Isso, põe aí pra nós. Boa noite, Conspira. Sou ouvinte relativamente novo. Faz algumas semanas que venho ouvindo o cast de vocês. Parabéns pelo trabalho. Não é ouvinte novo. Lucas Gandra 02. Certeza que ele nasceu em 2002. 2002 pro nosso parâmetro, né? Perto do buraco negro, esse é outro ano. Sim, realmente. Já não é mais cadeia. Quer dizer, faz algumas semanas que venho ouvindo o cast de vocês. Parabéns pelo trabalho. Espero que lancem mais casts pra eu poder baixá-los. Gosto muito da temática e o conteúdo é sempre excelente. Estou pra começar um cast de história, teologia e de casos estranhos que ocorreram por todo o cenário histórico teológico e me inspirei muito no formato do cast de vocês. Muito obrigado pela inspiração. Continuem com um ótimo trabalho. Legal é salientar que fazer um podcast de teologia, pra quem não sabe, teologia é estudo do... Não, ele foi uma piada, mas... Deixa quieto. Estudo do Theo Bell. Theo, eu ia falar, mas aí... Aí o Fred... Não lembrei ninguém com o nome de Theo que ficasse engraçado. É estudo das religiões aí, e mais principalmente aí, é que na verdade quando você faz faculdade de teologia, você basicamente só estuda católica, né, Queiroz? Você pode me corrigir aí, mas basicamente... Eu não sei porque eu não fiz o curso de teologia, né, velho? Então você pode fazer também, certo? Perguntando uma resposta, bagulho que eu não sei, o cara vem com uma dessa. Não, tá assim. Tô muito puto que você chamou o Marco em vez de falar meu nome. Mas, ó, eu achei engraçado isso. Se você não me dá. Ô, louco! Aí, tá bom. Valeu, que misteriosa de aniversário. Ah, Sugar Daddy, hein? Não, mas, ó, um negócio que eu achei estranho, não sei se vocês concordam comigo, é que o nosso cast inspirou o dele. Se você voltar alguns episódios atrás, gente, a gente fez cast sobre o demônio, velho. Faz sentido. Se o cara vai estudar teologia, ele não pode estudar só os anjos, o santo e... Ah, tem razão. Ele tem que estudar o demônio, ele tem que estudar as coisas ruins. ruim, porque quando você estuda uma área da ciência, não, aí é foda, mas quando você estuda uma área do conhecimento, você tem que estudar ela inteira. Agora, se o cara quer ensinar só Benza e estudar só São Pedro e São Paulo, aí tem que estudar tudo, então ele tem que aprender. Não há luz sem escuridão. Olha aí. Muito bem, muito obrigado, Lucas, aí, homônimo, né? E era interessante também ele mandar agora feedback de como tá o cast dele, se ele deu prosseguimento mesmo. Porque, né, já passou. É, mano, já. Depois do tempo, acho que já fez já o seminário, já tem uma catequese, já tem uma diocese, já, o cara já tá... O cast dele hoje pode ser mais famoso que o nosso. Né? Não é difícil mais. Mas muito obrigado aí pelo e-mail, Lucas Granda e o Anônimo. Se vocês quiserem mandar um e-mail pro ConspiraCast, gente, pode mandar por contato@conspiracast.com.br. Exatamente, eu nem lembrava. Se quiser falar no Facebook, nossa página tá mais ativa, pode falar no... Ah, procura ConspiraCast no Facebook, porra, vocês já passou 5 anos que o Facebook já é relevante pra caralho, né? Vai tomar... Nossa, é mais relevante que naquela época, né? O Facebook, hoje em dia todo mundo só usa o Facebook. Então aí são as nossas duas redes sociais principais, a gente tá otimizando aí nossas redes sociais, porque não tem condição de cuidar de 5 contas de rede social. É, até que não tem nem tanto contato no Twitter, a galera nem fala muita coisa lá. Facebook é mais ativo que muita gente curte. Pode contatar a gente aí, tanto no Facebook quanto por e-mail. A gente vai ficar muito feliz de ter, inclusive, o ânimo de gravar. Não sei se eu posso falar aqui, mas não quero tomar muito tempo, mas você me permite. Não, tempo é uma coisa que a gente tem. É relativo, né? Mas uma coisa que motivou a gente aí a voltar foi a nossa marca aí de 500 curtidas no Facebook. Assim, tem página que tem mais, mas para um podcast de satanismo e escatologia e altas coisas aí... E parafilia também, né? E que tava parado ainda. Porque tem podcasts aí, né, relativo a transporte ferroviário. É, implorando pra curtida, essas coisas assim, e a gente nunca implorou pra curtida, né? Não, nunca bake for likes, a gente não faz isso. Então, muito obrigado aí pelos ouvintes novos, assim, eu sei que a gente já foi muito mais atento aos ouvintes do que a gente é hoje, mas a gente agradece muito aí por esses ouvintes novos que, bom, vocês merecem ter cast, assim como os ouvintes antigos, ó, o Marco e o Elon que estão aí, eles podem falar. Sim, nossa, isso parece muito esquema de pirâmide, velho. Ó, eu era ouvinte, hoje eu sou participante. Se você conseguir trabalhar e tiver vontade, você também consegue. E aí você cria um podcast próprio, depois contrata outros dois ouvintes e vai fazendo. Vai contratar mais dois podcasts próprios. Isso é muito pirâmide, né, velho? Se você carregar a gente pro Gold... Olha, maluco! Não, mas ó... Moto um monopólio de podcast, né? É. Não, de verdade, assim, a gente agradece aí pelos novos ouvintes. E aí, tomara que vocês, os novos ouvintes gostem desse podcast novo aí, porque ele é feito pra vocês, né? Se você ouvir os... Vai ser diferente, assim. Muita coisa vai ser diferente, porque a gente cresceu, inclusive, mesmo que tome tempo, assim, a gente podia falar o que mudou nas nossas vidas, se vocês quiserem, assim. Pelo menos na minha vida mudou muita coisa. Queria já falar o que mudou na hora que chegar o resto, que parece que o Diego vai entrar e o Gabrix também. Então, a gente pode falar, assim. Pode falar depois, mas eu acho interessante, porque os ouvintes antigos devem, a gente deve satisfação a eles, né? Também não sei se eles se interessam pra gente, mas é legal, muita coisa mudou aí na vida da gente. E continua a mesma que o ConspiraCast ainda tá aqui pra ofender todo mundo. Exatamente, aqui é pra ofender, foda-se. Eu lembro que teve um episódio que eu falei assim, vai se fuder, ouvinte. Qual episódio foi que eu falei isso, sem querer, não. Não, mas ó, muito obrigado, ouvintes, pelas curtidas aí, pelas ouvidas, né? E é isso, alguém tem que dar mais algum recado? Não, isso aí eu queria só, o que eu queria falar já tá falado. A gente pode partir pro tema já. Recados dados. E-mails lindos. Vamos para o tema. Vamos, capitão. Esqueceu. Eu tenho tantos, sabe? Queiroz faz um pouco de pautas. Ah, sim, porque, ó, eu vou falar pra você, hein? A pauta hoje foi muito bem feita, porque foi feita por mim. Foi muito bem feita, muito bem explorada. Então, assim, você deu a ideia da gente gravar um podcast sobre mortes. Ah, é, o contexto, na verdade, é o seguinte. Pra quem não sabe, a gente tá gravando isso no dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos, né? Na verdade, a gente chama aqui no Brasil de finados, mas é o dia dos mortos, né? Tem no México lá, né, que o pessoal celebra. Só que, engraçado, assim, não sei se... Acho que não é queimar pauta, porque já tá gravando. Mas uma coisa engraçada, assim, que talvez seja de conhecimento público, mas talvez tenha gente que ainda não tenha tido essa informação, porque não viveu tanto assim, ou só fica vendo gente jogar Nutella no irmão. Mas é... Que isso, velho? Mas é, uma coisa legal de se falar é que a morte, ela é vista de formas diferentes nas culturas mundiais, assim. Aqui no Brasil é um negócio muito... Pesado. Se alguém... É um fardo, né, velho? Eu lembro que teve uma menina que estudava na escola que eu estudava. Estudava eu porque eu me formei, porque ela estudava porque ela morreu, né, no caso. Aí ela tava com o namorado no carro, aí bateu, o cara capotou o carro. Mereceu também, tava correndo, bêbado, tem que morrer mesmo. Teve menos um... Que isso, cara? Isso não, aí não. Coitado, maluco. Eu acho que quem morre de acidente próprio não merece, não. Se fosse batida nele assim, tudo bem. É triste, acidente, causaram mal pra ele. Mas o cara tava bêbado, correndo na estrada, procurou. Aí a menina morreu lá, né? Aí foram lá no perfil dela e falaram que não sei o que, tinha muita vida pela frente. Ah, tinha, era nova, mas o namorado dela tava correndo de carro, né? Então, aí assim, né? Aí se você vai no México, no Dia dos Mortos, é uma celebração, todo mundo lembra com felicidade dos parentes, que é uma coisa boa, e tem outras culturas também que celebram, até a cultura Maori, ela enterra os mortos duas vezes, eles enterram, aí deixa... Não, louco, na moral, eu não sabia disso não. Eles enterram, deixa dar uma apodrecida, aí, um pouquinho no passado isso, né, mas algumas tribos, né, que ainda tem, ou alguns lugares que ainda tem esse costume um pouco mais antigo, eles enterram, deixa dar uma apodrecida, desenterra, tira a pele, aí faz uma homenagem lá e enterra de novo. É, o interessante é falar que a ideia aqui, na verdade, é a gente falar um pouco sobre como que a morte é vista. Morreu. E morreu. Você fala dessa vez? Como que a morte é vista aí nas diferentes culturas? Porque no Brasil ela é vista como uma quase que uma penalidade, né? A gente sofre muito com a morte dos nossos parentes, até por pessoas que a gente nem conhece. A gente tem essa simpatia e essa empatia. Mas aí a gente começa a entrar num âmbito de discussão legal, que eu acho que vai ficar bacana. A gente tem essa cultura de a morte ser algo ruim, tadinho, morreu, tadinha, morreu, que tem que agora falar os dois gêneros sempre, por conta da extrema base católica que o Brasil teve na sua construção. Ah, mas mesmo assim, se for falar de base católica, cara, o catolicismo acredita que a pessoa que morre, ela vai pro seu, sua parte final, né? Sua morada. Ah, mas ninguém... Se a pessoa foi correta, os familiares acreditam que vai morada. Ah, mas ninguém pensa nisso assim que... Então, é isso que é estranho, é meio contraditório, pelo menos eu acredito que seja contraditório. Não, é contraditório, porque assim, você pode ver, por mais católica que a pessoa seja, que ela deveria pensar, a pessoa morreu, agora ela vai ficar ao lado do Senhor, vai andar em Campos Verdes, vai andar de branco lá com o Chico Xavier o dia inteiro. As pessoas ficam tristes, assim, que morreu. Mesmo que a pessoa morra de uma doença terminal, que, assim, com certeza ela estava sofrendo de ficar naquela situação horrível, a eutanásia, por exemplo, aqui no Brasil, não é permitida você aliviar o sofrimento de uma pessoa que não tem mais vida, basicamente. Que tá numa situação... Um filme que fala muito disso é O Menino de Ouro, que ela quebra o pescoço e fica tetraplégica. Plégica e não consegue mais lutar, não tem mais movimento do pescoço pra baixo. E assim, certos países permitem a eutanásia nesses casos. Aqui no Brasil isso é ilegal, né? Eu tive uma avó adotiva, digamos assim, uma avó de consideração, cara, que ela tava num estado terminal da trombose dela, que ficar prolongando o tratamento, ficar deixando ela viva pro aparelho, era fazer ela sofrer. E eu acredito, aí eu queria a opinião de vocês, que a visão brasileira da morte é uma visão meio egoísta. A gente acha que a morte é uma coisa ruim porque a perda é na gente. É, porque assim, a gente não pode dizer o que acontece depois da morte. Dependendo, você reseta a tua vida e você vive tudo de novo. E sei lá, com conhecimentos a mais. A gente não sabe. Mas assim, nós vamos ficar sem aquelas pessoas. Então, é isso aí mesmo. Quem perde é a gente. Não estar mais com parente, ó, tá tendo barulho aí. De não ficar mais com aquele parente, de não ter mais a companhia de uma pessoa amada, de um filho, de um pai, de um familiar, de um cachorro até. Então, sim, o conceito de morte, pelo menos no Brasil, é muito egoísta. É porque, eu acho que é porque vem muito da nossa criação como sociedade, né? Não só no Brasil. Hoje em dia não existem mais sociedades que celebram a morte do mesmo jeito que existiam há tempos atrás. Eu acho que hoje em dia os gregos fazem muito muito isso ainda, de ficarem felizes quando alguém morre, que a pessoa tá seguindo pra uma coisa melhor. Mas no geral, todo mundo fica triste porque você tá perdendo essa pessoa e porque você sabe que... Acho que é porque você não sabe, na real. É, na verdade, a única coisa que você sabe é que é eterno. Você nunca mais vai ver aquela pessoa, entendeu? A garantia de, vou reencontrar ela quando for minha vez, isso aí não é garantia. É, assim, parando pra pensar agora, eu acho que é um medo muito mais irracional do que qualquer outra coisa, porque eu acho que ninguém realmente sabe o que acontece. Não, quando a pessoa morre. Eu acho que isso entra de uma maneira... Não diria como é que fala... consciente. Eu acho que é muito inconsciente. Por isso que as pessoas ficam tão tristes quando as outras morrem. Você pode acreditar que a pessoa vai pro céu porque ela era boa. Só que mesmo assim, eu acho que o medo do desconhecido, o medo de você realmente não saber pra onde a pessoa vai, mesmo que inconscientemente, isso faz com que a morte seja algo tão ruim. É, a gente encara como ruim por causa do desconhecido, né? É, basicamente isso. Porque... Gente, que papo deprê é esse aí, cara? Opa! Peraí. Você achou que tava morto? Aí, ó, quem que... é vivo nunca... Não, olha aí. Nunca aparece. Não, tava morto, só andava falecido. É. Só então... Morreu, mas... Ele não tá, o Diego não tá morto não, só namorando. Vamos fazer essa apresentação aí, Tuat. O Diogo acabou de entrar aqui no estúdio, pessoal. Aí. Diogo. Caralho, cara, Diogo. Um nome, brother. Foi mal, velho. Eu tomei uns negócios aqui. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha aí. Ô, Diego, ai, apresenta aí. Já se apresenta aí e já manda sua opinião aí, velho. E aí, galera, ConspiraCast, estamos aí de volta, talvez de volta dos mortos. É, e opinião, não sei se estão falando, cara, eu sei que tá mó depresso esse papo aí. Não, é o seguinte, nós estamos falando... É que o tema de hoje, vamos aproveitar, porque já citou o ouvinte também. Né? O ouvinte também tá meio perdido. Mas nós estamos falando sobre a morte, né? Porque hoje é dia 2 de novembro, é o dia de finados. É verdade. Então a gente tá falando sobre a morte. E começando falando sobre como o brasileiro vê a morte. A gente vê a morte em geral como algo ruim, algo que... A gente vê isso, né? As pessoas podem estar falando, nossa, mas é algo ruim, né? Mas isso tá tão intrínseco na cultura brasileira que depois a gente vai discutir. A gente nem percebe por quê. Então, a gente tá querendo trazer essa discussão. E aí, eu queria ouvir da sua parte o que você, como um cara culto, que eu sei que você é... Olha, então, cara, eu estudando muito aí as culturas de outros países, né? E eu percebi que o brasileiro é um povo muito fraco, um povo muito vira-lata, vamos dizer assim. Tudo pra ele é tragédia, é uma merda, isso acontece com ele. E, cara, assim, eu atualmente não sigo nenhuma religião, então a morte é o... Acabou, né, cara? Acabou. Dali não sei o que acontece, mas tudo vai chegar pra todo mundo um dia. O interessante é que a gente consiga estender um pouco mais a vida, né? Mas é foda, cara. Vai chegar pra todo mundo. Isso aqui é foda. E mesmo se não chegar, se o cara foi mortal, isso também é uma merda, né, cara? Porque você vai ver todo mundo morrendo, é uma merda. Eu vou te falar uma coisa aqui, Diego, que eu já falei pro pessoal aqui e eles sabem. Fala comigo, Igão. Que eu, meu sonho é ser imortal. Não, tô brincando, não, falando a verdade. Não, quem não queria, né, cara? Eu não queria, não. A minha vontade é ser imortal. Ver até onde vai o mundo. E o mundo, eu digo, é a esfera. Quer dizer, o geoide. Eu tô com o Igor nessa. Eu não sei. Não, eu sinceramente, eu acho que você ser imortal é uma existência muito, muito ruim, assim. Na minha opinião, não é uma benção. Depende da pessoa, cara. É, porque... Eu lembro que, por exemplo, tem um quadrinho do Sandman que ele faz... Sabe Sandman? Vocês conhecem? Sim, da Verde? Sim. Então, tem um dos arcos lá que ele faz uma aposta com a irmã dele, a morte, de perpétuo. E deixa um cara ia morrer, que ele vive pra sempre. E aí o Sandman faz uma aposta com ela, deixa esse cara vivo. Não mata ele, não encosta nele. E durante mil e mil anos, alguma coisa do tipo, durante tantos anos, o Sandman encontrava aquele mesmo cara naquele mesmo lugar pra conversar. Sempre queria viver mais, mesmo ele vendo todo mundo morrer. Claro que ele tinha uma puta crise de existência, porque ele teve outras vidas, entre aspas, assim. Então teve uma época que ele era escravista e teve uma outra época que ele tava namorando com a menina que era negra, ele se sentia mal. Mas a questão é que ele podia morrer quando ele quisesse morrer. Só que até então ele não queria morrer. Ele só ficou meio bolado porque o Sandman não apareceu. É, agora não lembro, acho que ele tava morto, tava preso. Depende da pessoa, né, cara? O cara pode aguentar ver todo mundo morrer que ele ama, mas querer ficar vivo, querer o Will tá falando, querer ver o final do show, né? Queria muito, sabe, ver até onde a gente vai evoluir de tecnologia, se a gente vai chegar chegar a... Por esse ponto de vista, sim, mas esse ponto de imortalidade, eu acredito, do jeito que ele descreveu, você não envelhece. Ah, não, não, não. Entendeu? Não. Você não vai ficando decrépito, porque chega uma hora, cara, no ciclo natural da vida, chega uma idade que você tá esperando aquilo só. É, esse aí é o aquela galera do Demolidor, do Demolidor não, dos Defensores. Não, eu não sou muito ligado. É, não, eu digo imortal, é assim, sei lá, chegar numa idade ápice e aí parar, sabe? Ó, então a gente pode usar o paralelo do aquele filme do Timberlake. Sim, cara, a gente não sabe, não. Não, esse filme é muito bom, cara. Você eu chega ia falar 25 isso anos. Agora, cara. Esse filme é muito bom. Esse filme é foda. Ah, você tá falando do Preço da Manhã. Isso. Só pro ouvinte que não assistiu esse filme saber, a moeda do... Esse filme do Timberlake é o seguinte. Eu não sabia que era o Timberlake, porque, na verdade, quem eu prestei atenção naquele filme foi a 13 do House. Vocês conhecem? A Olivia Wilde. Foi ele. Achei que você tinha... Ô, Timberlake, como você não... Ah, Olivia Wilde é a mãe do Timberlake. É, ela é a mãe dele. Então, o que acontece é o seguinte. Nesse filme, não tem dinheiro. As pessoas crescem até 25 anos de idade. E aí, a partir dali, a moeda que elas têm é o tempo. É um relógio. Então, elas gastam... É, elas têm um relógio no pulso, um relógio biológico. E aí, elas conseguem gastar tempo comprando as coisas. Então, literalmente, o tempo e dinheiro lá. Então, elas não envelhecem também. É, elas não envelhecem. Se o dinheiro delas acabar, no caso, o tempo acabar, elas morrem. Puf, já era. Como você comprar mais tempo? Tem, você ganha o salário de tempo, né? Ah, então, se você trabalhar muito, você fica imortal. Ou tem que botar cash? Não, sim, não. Tipo assim, quando dá 25 anos, você tem um ano pra gastar. Você paga aluguel, você faz várias coisas e trabalha por tempo. Tanto que a galera que vive na classe mais baixa... Esse filme é um puta filme político também, mas é um bom filme. Você vive na classe mais baixa, você tem que correr pra caralho, porque o tempo tá sempre acabando. Ah, não, mas peraí. Travas por um... Você teria pouco tempo de sobra pra... Nada, isso. É uma crítica social muito forte. É, não tem nem tempo livre. Tempo livre, você tá jogando dinheiro fora. Ah, peraí. Isso. Deixa eu entender. O tempo biológico não... Alguém falou que eles não envelhecem. Eles envelhecem, então. Não envelhecem. Ué, então, se o cara não gastar nada com o tempo dele, ele é imortal. Mas o tempo corre. O tempo corre naturalmente, ele só não envelhece. O tempo, ele é uma contagem regressiva, entendeu? Ué, então... Se o tempo chega a zero, não é que você ficou velho e morre. Você morre ali. Você não tem mais como viver. Então, o seu tempo não é... A sua vida não se baseia nos seus telômeros acabando. Não. No tempo dado pra ele ali. Isso, é. Quando você completa 25 anos, o seu relógio, ele ativa. Então, ele começa a diminuir. Você tem um ano. Só que aí você tem um aperto de mão, uma giradinha que você ganha tempo. Por exemplo, você pode doar tempo pra alguém. Tem até um lance dos doadores de tempo que tem na parte da galera baixa. Entendi. Ah, tem banco de tempo. É mó doideira. Tanto que tem um cara que era rico, que tá lá na parte da galera dos pobres, que ele tem um século, uma agulha assim, de vida. E aí ele tá a fim de morrer, ele doa todo o tempo dele pro Timberlake, apertando a mão, fazendo um esquema de girar. E você paga, também tem umas maquininhas que tiram o teu tempo. Mó doideira. É da hora esse filme. Esse filme é da hora. Recomendando aí pra você, gente. É O Preço da Manhã, chama em português. Em inglês, não sei como é que é, mas você procura em português. Price of Tomorrow. Não é isso. Acho que, se eu não me engano. Já que nós entramos nesse tema de ser imortal, eu gostaria de ler aqui, se vocês me permitem, né, meus caros confrades. Agora a gente foi educado agora. Saudade do Queiroz, cara. Porra. Eu tamo com saudade de você também, velho. De verdade, mano. Depois... Ô, louco! É isso. Não, aqui depois a gente vai conversar sobre o que tá acontecendo em nossas vidas aqui, porque vai falar de morte, vai falar de vida. É porque é um presente de outro, né? Dependendo da... É verdade. Mas, ó, eu queria ler um momento Aurélio, se vocês me permitem. O que vocês acham? Marco, você me permite? Nossa. Tira o pó desse dicionário aí. O dicionário aqui tá embaixo da mesa, tá muito, muito cheio de pó, mas vamos ler, ó. Alô, Caio. Ô, Caio, saudade do Caio. Caio é foda, velho. Eu queria deixar um disclaimer aqui. O Caio falou que ia gravar com a gente, empolgou. Tá jogando LOL. Fez porra nenhuma de pau. Tô muito puto com o Caio. Tá, velho. Pra sempre. Eu quero deixar claro que as últimas palavras do Caio foram: eu só vou comer ali e já volto. O que ele tá comendo? Mas, ó, Aurélio, momento Aurélio, hein? A morte é o termo da vida devido à impossibilidade orgânica de manter o processo homeostático. Trata-se do final de um organismo vivo. No entanto, o conceito de morte foi sofrendo alterações ao longo do tempo. Outrora, ó a palavra culta, ó, outrora, considerava-se que a morte, enquanto evento, tinha lugar assim que o coração deixava de bater e que o ser vivo deixava de respirar. Com o avanço da ciência, a morte passou a ser vista como um processo que se torna, a partir de certa altura, irreversível. É meio que o papo que a gente tava falando de eutanásia e tudo mais, né? Ali é um método, é um subterfúgio de você prolongar a vida ali, mas acredito que, de acordo com essa definição, a pessoa já tá morta, dependendo do estado que ela esteja. É. Tipo, no estado de coma, você tá dizendo? É que, assim... Não coma, mas num estado terminal, assim. Ah, sim. Vale-se pensar em... Feliz Natal. Olha, o cara já... Esse é o Gabix, a gente já sabe que eu vou demorar pra editar e vai sair só no Natal. Eu entendi isso também. Oi, muito obrigado, Gabriel. Deixando o programa, faz uma outra gravação assim, ó. Feliz Carnaval, pessoal, fazendo um favor. Não, porque já passou um ano do último, ele já tá dando. É igual o Rubinho, tá atrasado, né? Bom, ô Gabriel, aqui nós estamos falando aqui sobre a morte, né? As opiniões sobre morte, né? Sim. Por que que o brasileiro vê a morte de jeito tão ruim, né? E aí queria ouvir a opinião do satanista, né? Eu nunca tive problema com ele. Ah, e paga tudo certinho, os aluguel e tudo mais. É, vizinho. De inferno aqui, tranquilo. O Gabrix, como você... O Gabrix não mudou, tá, gente? O Gabrix continua satanista. O Gabrix mudou sim. Tá postando foto direto bebendo agora. O menino nem chegava perto de álcool. Agora precisa completar uma certa idade pra poder chegar nesse nível do satanismo. É. Ô, Igor, nós fomos mais influentes pro Gabrix, cara. O Gabrix posta foto bebendo e com armas agora. Ele virou Bolsominion. Gabrix, peça o traficante. Posta foto bebendo e com armamento pesado no Facebook dele. Só falta uma camisa do Flamengo agora. Nossa, sentindo direto agora. Não, ele é flamenguista, é. Pô. Você é flamenguista? Ué, cara, você é do Espírito Santo, pô. É, do lado, né? Ah, mas Espírito Santo tem cultura, não. Cultura do Espírito Santo é carioca, relaxa. Mas aqui é a segunda casa do Flamengo, cara. Não tem time, mas torce pro Vitória, porra. Não, mas falando agora sobre morte mesmo, gente. É o que eu falei, eu acredito que seja uma visão bem egoísta do brasileiro. Não, mas e é o seguinte, a gente vê a morte como uma coisa tão ruim, e aí eu queria ver mais opiniões também, mas eu gostaria também já de ver, porque apesar de que a nossa cultura tem muita coisa importada, né? Mas até a personificação da morte, a gente vê ela como uma coisa macabra e assustadora, né? É, isso daí foi, se eu não me engano, essa ideia igual do ser de capa preta, que é um esqueleto, e usa uma foice, vem de um filme, não tem? Criado essa ideia a partir de um filme. Não, é mais antigo, não, porque... É da Turma da Mônica, isso daí. Eu lembro de ter lido um artigo um tempo atrás que eu não lembro o nome do filme, mas até que um templário, ele tá na beira do... É parte do filme, tem um templário na beira da praia, ele joga xadrez com a morte. Ah, é um filme preto e branco, acho que tem umas 8 horas esse filme. É um... Se alguém olhar na pauta, tem o terceiro... link da pauta, tem o nome desse filme. Eu acho que é até mais antigo, porque tem mitologias que retratam a morte como um capuz e tal. A morte sempre foi retratada de um jeito mais... Até nas pinturas medievais, essa morte. Na forma como os deuses antigos da morte eram retratados também. Eles... Opa! Sempre via eles como... Deus, no caso, igual nos gregos, o deus da morte... Mas o Hades não é o deus da morte. O Thanatos. Ele era isso. Caralho, John. O Diego. Caralho. Nossa, tá saindo prazer, Diogo, Diogo aí, hein? Foi mal, velho. Foi mal. Tô muito puto. Me preencha com todo amor. Vou te chamar de Uramesh. Obrigado. O filme, mas Gabriel, desculpa te cortar, mas só pra falar pro ouvinte, viu? O filme é o filme do Bergman, de 57, chama Sétimo Selo. Esse filme. Isso. Esse filme tem um remake com a Demi Moore, se não me engano. Não, esse daí é outro filme, esse da Demi Moore. Ah, Sétima Profecia, desculpa. Sete Homem, um negócio assim. Não Sete Homem, tipo, dos Sete Homens lá, o filme do Faroeste. Sete Homem. Mas já que nós estamos nesse mérito, eu queria que vocês me permitissem também, eu tô pedindo com educação, hein? Tem aqui algumas representações da morte nessas obras aí mesmo, de filme, de livro, pra gente comparar. Só fazer uma adenda aqui, Queiroz, por favor. Por favor. Você pedir com educação é algo novo. O que aconteceu na tua vida? Que é isso? Isso é verdade mesmo. Eu sempre fui educado. O Igor que cortava. Você tá na igreja, cara? Não, eu sempre fui educado. O Igor que cortava minhas educações na edição. Tudo bem, vai tomar no cu também. Ah, obrigado, porra. Caralho. Não quero ter a voz de ninguém, não. ele já ia abrir o baúzinho aqui e começar a tirar as fitinhas daqui. Vou interromper, só um comentário. Não, mas você tava falando um negócio, Gabriel. Termina aí que depois eu falo disso daí. O Thanatos, ele era confundido muitas vezes com Apolo, com o deus da beleza. Porque a morte, né, como o Thanos, no caso, ou ele na representação tanto romana, grego, tudo, e em várias outras coisas, sempre era descrito como um deus muito belo ou um ser muito belo. É, na verdade, ele é descrito aqui como, eu fui pesquisar, né, do Thanatos, ele é descrito como um homem barbado e alado, tipo assim, é um deus grego. Era confundido com um anjo. Às vezes, se você levar com a ideia do cristianismo, ele é confundido até com um anjo. O gomão da porra, né, barbudão. É que tirando, se eu não me engano, tirando o Hefesto, todos os deuses gregos eram representados com beleza, gatos fortes com um pinto pequeno. Tem o filme do Bergman, que o pessoal já até citou aí, é um filme de 1957, que chama O Sétimo Selo, e é a cena clássica, que é a morte jogando xadrez com o velho, né? E aí, é o seguinte, esse filme é um dos mais antigos, e também é 1957, acho que foi um dos primeiros filmes que foi feito nessa porra, não, mas porra. O filme de... Não, né? O Mickey já existia já há muito tempo. Não, mas ele é live action. Não, mas mesmo assim. Mas a animação é mais difícil que filmar. É. Primeiro live action. É, e inclusive isso aí, cara, eu nem sabia, mano. Mas sempre que tiver um easter egg de um velho jogando xadrez com a morte, é a referência do filme do Sétimo Selo. É muito, muito foda mesmo. Aí falou do Sandman, né? Quem que falou do Sandman? Foi o Diego, né? Foi eu. Uhum. Minha cultura e sapiência bêbada. No Sandman, você falou a história do que o cara é irmão da morte e manda ela não deixar o cara imortal? Como é que é? O Sandman, ele é a criação da Vertigo, na verdade. Esse Sandman, que é o sonho, ele é do Neil Gaiman. Foi numa época lá que a DC contratou o Neil Gaiman pra remodelar um personagem deles. E tem os Perpétuos, que alguém me ajuda aí, que eu não lembro o nome de todos. Eu sei que tem o Destruição, a Desespero, a Desejo, a Morte, o Sonho, que é o Sandman, e não lembro mais agora se tem mais algum. É Ira, Raiva, alguma coisa assim. Não, também, né? Não, esses aí são os Sete Pecados. Eu sei que em inglês são todos os mas... Destiny... Que é voltado pra isso também. É Destiny, Death, Desire... Isso, ó, são eles. Destiny, Dream. Destino, Death, Dream, Destruction, Desire, Despair e Delusion. Isso. Ah, é, Delusion. Tava com... Tem a Morte, que é uma das irmãs mais velhas. E ela é engraçado que ela tem uma relação muito interessante com o Sandman, que o Sandman... Eu não li todos os arcos, eu li algumas revistas, na verdade. Não li, acho que nem um arco completo, na verdade. Tem muita coisa. E tem momentos que o Sandman tá muito bolado, revoltado, e ela dá uma acalmada nele. Eu ouvi em algum podcast e o pessoal falando que seria tipo a morte, ela traz calma pra aquela pessoa que tá em sofrimento de determinada situação e tal. Então isso era um contraponto com o Sandman na parte que ele tava meio puto e tal. É bem interessante, cara. Eu tô pra continuar lendo os quadrinhos do Sandman, só que é foda. Mas em aparência, a morte não é uma gata, é uma gótica. É uma gótica, é verdade. É. Tipo, foi inspirada até numa cantora de punk, alguma coisa do tipo, Lauper, se não me engano. Oh, nossa, louco. Faz isso. Cindy Lauper, só que com o cabelo preto. É? Basicamente, pega ela nos anos 80, quando ela tava no auge da carreira. Tá com o cabelo preto, é a morte dele. Nossa, ele é muito fofo, cara. Bom, tem também a personificação desse aqui, já não tem como propriedade pra falar, mas tem a morte no Supernatural, que é. Quem aqui é alguém? Assiste Supernatural, vou poder falar melhor? Eu assisti há muito tempo atrás. É uma personificação muito legal. Foi feita. A maneira é o melhor cavaleiro. Como é que é? Pode descrever um pouco? Eu não assisti. Na série, a morte, ela é representada por um homem velho. Sério? De acordo com a série, é velho quanto Deus. Então, na criação do universo, morte e Deus foram duas coisas criadas praticamente juntas. O ponto interessante do personagem Morte na série é que ele é totalmente... Ele é faminto. Bem isso. E ele é... Ele não é frio. Você sente... O personagem é muito bem representado pelo ator, que eu não vou lembrar o nome agora. Bom ator. Então você vê que é um ator que ele mostra ser uma pessoa impotente. Impotente, não? Impotente, cara, é velho, né? Ele pode ir. Sabe onde que ele quer procurar? O Instituto Boston, que resolve esse tipo de problema. Nós do Boston Medical Group entendemos bem disso. Maluco, o Instituto Boston. Disfunção erétil, eles resolvem isso. O pessoal atende muito bem lá, eu fiquei sabendo. Falaram. Ó, inclusive, eu queria fazer fazer só um disclaimer aqui, ó. A morte do Sandman não é a Cindy Lauper, não, tá, pessoal? A morte do Sandman é inspirada na Joan Jett, da... É muito mais sentido. Muito mais sentido. Inclusive, a Joan Jett é basicamente a Cindy Lauper de cabelo preto, né? É, realmente. Inclusive, um ótimo filme da Kristen Stewart, com a Dakota Fanning. Vale a pena ver. Runaways, Garotos do Rock. Pode mas, continuar. Enfim, o ator, ele representa muito bem a morte como um ser imponente. Ele já foi no Instituto Boston, então ele não é impotente mais. É que é bem difícil de explicar. Ao mesmo tempo que ele mostra ser sério, ele mostra... Ele é humano. Não humano. Não humano enquanto ser, mas ele é... Ele é humanizado. Ele tem humanidade nele. Não. Ele é tipo, totalmente indiferente, sabe? Se uma pessoa morre ou não, se 1 milhão de pessoas morrem, ele é totalmente indiferente. Ele caga. É como se ele tivesse já tão acostumado a fazer aquilo que não tem mais... Que é a importância pra ele aqui. É, porque na verdade, até o Queiroz comentou isso do lance do brasileiro, e eu entrei quando vocês estavam falando de outras culturas. É muito próprio também da nossa cultura sentir. Nossa cultura, a cultura americana, que a gente também chupa um pouco, é, a gente sentir dor quando, na perda da pessoa, etc. Mas a gente tá falando de entidade, né, cara? Então, é terça-feira, né? Se morre 1 milhão de pessoas, 3 milhões, ou morre um cara. Outra coisa também que as doenças que eu percebi na série, que ele aparentava coisa, ele sabia que a pessoa não realmente ela não tava deixando de existir no universo. Ela só tava sendo transferida pra outro lugar. Então, morrer não ia fazer... Não era algo tão... É que pra gente morrer é um evento. Pra nós porque nós perdemos é um evento. A pessoa. Nosso medo maior de morrer, eu acho que vem da insegurança. Por mais que algumas pessoas tenham toda uma base religiosa por trás, existe aquela insegurança de não saber o que vai acontecer. Que é o medo. Pelo menos, pelo menos nos momentos finais, assim. Não só durante, medo, durante a vida inteira. É. Mas, tipo, essa insegurança, pelo que eu vejo, é o que guia mais pra medo. É, porque você pode pensar isso muito fácil. Quando o mundo era indescoberto, só tinha o pessoal da Europa lá e as viagens e tal, as grandes navegações. E a história não fala da China antes disso, né, cara? É, não. É. Não, pô, tu aí também já. A China não ganhou nada, então ela não merece aparecer lá. Então, assim, aí era muito amedrontador você ir, por exemplo, pra África e voltar. E tinha elefante, nossa, um animal monstruoso. Tinha pessoas com 3 pernas lá, é uma coisa monstruosa. Chama Motumbo, cara. E aí você... Até mesmo no mar, né, Igor? Que tinha aqueles mapas feras e tal. Monstro, sim. Então, assim, era monstruoso. Aí passou-se um tempo, ferrovias na África, o filme dos leões lá da noite. Excelente filme. Sombra e escuridão. Excelente filme. Passou-se um tempo, a África descoberta, muitos anos, aí começou o espaço. Espaço monstruoso, não se sabe o que tem, alienígenas em Marte, a gente aprendeu sobre o espaço, já não temos mais medo do espaço. Aprendemos um pouco sobre a nossa mente, não muito, mas já temos um pouco mais de descoberta da mente. Porque a morte é uma coisa que a gente não sabe como essa viagem termina. Não tem como estudar, né? Você tem como estudar o que causa uma pessoa morrer, doenças, sei lá. É só doença, basicamente, e tempo de vida, né? A única coisa que chega mais perto disso, só que não tem validade científica nenhuma, é as EQMs, né? Experiência de quase morte. É, não tem validade, assim, mas um estudo que realmente, igual, que volte, sei lá, com foto, com vídeo, igual a pessoa vai numa viagem. Fazer um vlog. Essas viagens. Oi, gente, hoje tô aqui no meu vlog. É só pra saber, todo mundo aqui ainda tem YouTube. Não. Ô, gente, só um adendo, estreou um filme, ou vai estrear ainda? Sim. Camina do House of Cards, né? Isso, que fala justamente sobre isso. Parece ser muito bom, aliás. Sim, eu achei da hora. A morte e pra viver essa experiência. Eles não simulam. Ressuscitado. Né? Eles simulam, no caso. Eles morrem mesmo e aí depois são ressuscitados lá com o desfibrilador. Alguém lembra o nome desse filme aí, pelo amor de Deus? Ah, eu não sei. É o filme da Minda. Acho que, se eu não me engano, tá pra entrar em cartaz. Essa experiência, essa viagem, né? Qual a mina do House of Cards? A mina que o Frank Underwood pega lá. Porta. Ah, tá. Aqui você tá em qual temporada? Só pra fantástico. Saber. Eu tô parindo na terceira. Essa viagem pra morte não tem volta, né? Então, assim, ainda temos dúvidas sobre o que acontece do outro lado. Se você perde sua consciência, se realmente há uma religião que acertou aí em alguma coisa, se... se é o teto preto. É, se todas estão certas. A experiência de quase morte, vocês falaram que não tem base científica. Porque às vezes também a pessoa pode delirar, né? É, tem. É, não tem como você medir, assim, e ficar repetindo e... Até mais pro fim do programa, a gente também pode pegar alguns relatos de quase morte, a gente pode analisar se... Levantar a questão? Com certeza, pode levantar qualquer coisa, Marcos. Você fala o que você quiser. Epa! Ficou complicado. É, o que cada um aqui acha que vai acontecer depois de vestir o paletó? Cara, eu realmente eu não sei. Eu também. Eu jogo sempre no lucro. Ah, você vai com não, céu, eu sempre jogo no lucro. Cara. Sempre, pra mim, vai ser sempre o teto preto. Se não for, é lucro. É lucro. É, tá certo. É justo. Eu realmente não sei, cara. Eu realmente não sei. Tenho uma esperança que a gente volte no tempo e quando morra, volte no tempo e consiga fazer tudo que fez de errado do jeito certo. Eu acho que seria animal isso. Isso é um pouco espiritismo. É o efeito borboleta, pô, do além. O espiritismo fala um pouco disso, mas eu acho que seria animal, assim, se... Como... Eu gosto do espiritismo nesse... O espiritismo fala justamente isso. É, ele fala que você revive pra... você revive sub de nível, basicamente. É, mas você não vai reviver a sua vida... É, não, então... Mas eu queria reviver a minha vida. Da minha religião, que eu inventei agora... Não, mas você vai viver uma vida muito parecida com a sua. Não, muito só parecido não, não, né? Resolve. Não, esse é o problema, esse é o problema. Não, mas é muito parecido no sentido de escolhas que você vai ter. Nossa, que bosta de novo. Tudo isso. Não, mas agora escolhe certo, né, porra? Mas a questão é, eu vou ter o conhecimento que eu tive nessa minha vida aqui? Não conscientemente. Né? Então, aí é uma intuição. Mas a ideia é daí que vem os déjà vus, né, cara? Tipo, pô, faz tempo que eu não tenho um, hein? Será que eu morri com menos? Não, já foi explicado isso aí, já foi passado? Explicado. E aí não, déjà vu é outra coisa. Déjà vu é outra coisa. Estamos propondo é voltar com consciência, tipo um bebê inteligente, tá ligado? E aí eu vou, tá, eu vou fazer isso, porque assim, essa é a minha primeira vida, entendeu? Aí na minha segunda vida serão coisas diferentes. Aí talvez a vida seja mais difícil, só que eu já tenho uma pensamento, o que eu aprendi. Aí você vai grindar, né, a vida, porque você vai poder ficar fazendo um monte de coisa. Talvez eu possa ser uma pessoa pobre. Não que eu não seja, entendeu? Mas a minha vida vai ser mais difícil. Ela tá com um modelo de build ali que você já vai só seguir. Talvez eu tire uma pessoa pobre. Valeu, Ricão. Só um adendo. Tá, o nome do filme que tava falando agora sobre daquela menina do House of Cards e tudo mais chama Flatliners. Isso. Foi graças ao menino Elon aí que a gente achou o nome do filme. Então, assim, isso, não sei se nenhuma religião propõe isso, talvez não, porque é um pensamento muito louco, mas o que eu gostaria que acontecesse, que é diferente do que eu acho que vai acontecer, é eu voltar a minha vida exatamente igual foi. Nasci em 95 e reviver, porém, com a consciência que eu tive nessa minha vida. Você quer que seja o minuto da marmota? Você quer que volte? É interessante, cara. A vida da marmota, no caso. Eu reviver minha vida, só que, tipo, eu vou lembrar, em 2013 era pra eu ter pego a irmã da mina ali, mas não peguei, então agora vai. Só que pensar em 2013, em 2004, por exemplo, já ter essa consciência, entendeu? É a mesma coisa que eu quero. Tamo junto, Igor. Vamos fundar a religião. Maluco. Eu posso estar falando merda, mas eu acho que... Acontece isso com você, mano. Vou confessar, não é a primeira vez que eu tô aqui. Tô na décima tentativa. Eu acho que o espiritismo, ele trata isso também de... Só que de uma maneira negativa. Por exemplo, você tem as chances de ir subindo de nível, entre aspas. Que é você indo pros planos melhores e tudo mais. Até chegar no nosso lar. Pessoal, todo mundo de branco, os computadores e tudo mais. Com tudo Apple. Só que tem a parte negativa, que é quando a pessoa é tão ruim durante a vida que ela vai decaindo de nível. Mas e aí ela vira o quê quando ela decai? Porque aí pode ter preconceito aí. Não, mas é que tá. Quando a pessoa decai, ela começa a ir pra mundos menos desenvolvidos do que ela estava. Ah. E justamente com esse conhecimento, pra ela realmente sofrer, sabe? Porque você sabe como o mundo vai ser daqui tanto tempo, você sabe o que você tinha, os luxos que você tinha, só que você tá vivendo sem isso. Só que eu acho que assim... Eu jurava que o Marco ia falar quando você chegava lá no nosso lá com o Apple e tal, você ia ter um Android e ia ter onde carregar ele. Aí fudeu, né? Já pensou? O cara com... Caralho! Que merda, né? né, cara? Vamos lá, cara. E aí você pede carregador micro USB pra... E todo mundo USB aparece. E todo mundo só tem Lightning. Aí você vira o todo cara que é escroto, né? USB-C, cara? Eu não sei. Aí você quer um fone de ouvido emprestado, ninguém tem fone de ouvido, porque a porra do celular não tem mais entrada pra fone de ouvido. Nossa, cara. Isso aí é o inferno, no caso. Isso é o inferno. Porra, já pensou? É bizarro, né, mano? Porque seria um purgatório adaptado pro século XXI, né? Isso aí seria o inferno, né, cara? Você celular, que merda é essa? Não, seria de voltando pra idade média, pô? Não, porque, pô, seria o purgatório do século XXI. Chega nessas coisas de mutilação, tudo. Se, por exemplo, a pessoa viciada em tecnologia, se o inferno existia aí, ela vai pro inferno tendo todos os equipamentos dela Apple e todo mundo só usa Windows. Ela não tem como conversar, o cara não tem como mandar Não, na verdade, o inferno da pessoa do século XXI é aquele, sim, o ícone do carregamento, só que eterno. Rapaz, eu lembrei agora de um quadro do Cacete Planeta, que o cara morria pro inferno e ele gostava de Roberto Carlos, então ele só ouvia Roberto Carlos o dia inteiro, só uma música só. E aí ele passou a não gostar do Roberto Carlos. Exato, muito bom, cara, quase muito bom. Um bom também que é o representado no Sobrenatural, aquela parte que o Crowley coloca, então, esse é o novo purgatório, aí aparece uma fila eterna, aí imagina uma pessoa nessa fila eterna, sem um carregador com 1% de bateria. Mas eu vou falar um negócio pra você, tem gente que é viciada em pegar fila. A pessoa, cara, eu ia falar isso, o brasileiro adora pegar fila. Tem gente que é viciado em fila, velho. Você vê esse senhor de idade aí? Tá na fila? Tô? Eu fui numa Bienal, cara, o cara entrou na fila porque tinha bastante gente. Tinha fila. Vi um monte de gente que ia pro final. Não, mas isso é um negócio legal, que o deus americano trata de novos deuses. Seria legal se a gente pensar sobre novos... Deus da fila. Deus da fila. Seria, tipo, novos purgatórios, novos séries, novos... seria uma coisa assim, adaptar pro nosso século XXI, né? Não ficar só pensando em coisa do Dante. Basicamente, o inferno que a gente tem na cabeça é o inferno do Dante, que foi há um bom tempo escrito já e tá precisando de uma revisão. A revisão foi Silent Hill, né, cara? Mas já tem um bom tempo Silent Hill também. Já tem uns 15 anos. Já tudo tanta coisa desde... É, pô, mas o Dante é o quê? Tem 500 anos? 300? Mas o Silent Hill ainda pega muito do inferno do Dante, se for parar pra pensar. O Lovecraft, ele falava bastante disso, negócio de... Mais um medo psicológico, medo mental. Mas não é igual, o que eu tava propondo é medos modernos, sabe? E torturar você reais, com isso. Não, nem reais, tipo, o cara ficar sem celular, que tem gente que pira, e o cara ficar eternamente sem celular. O cara ficar esperando um ônibus. Izanagi e Izanami são dois deuses japoneses. Izanami é justamente a deusa da morte, por isso que tem esse retrato da... Todo mundo morre, menos a pessoa. E Izanagi, ele é o deus do trovão, se eu não me engano. Sim. E a história dos dois, a história deles é bem parecida com a história do Orfeu e da mulherzinha dele. Não, o nome, a história dos dois, da Izanami e do Izanagi, véio, é uma história muito da hora. É os deuses da criação do Japão e... Explodam no mar, né? Tem essa parada? Mas você vai contar, mano? Lança no mar e assim a ilha do Japão nasceu. Foi um monte de coisa. Resumiu a cultura de um povo. De modo pejorativo ainda. Cresceu. É melhor do que na Grécia, que o deus literalmente deu uma esporrada no mar e nasceu as pessoas. Não, ele deu esporrada. Corte do saco do Thanos? Ué, saiu o quê de lá? Saiu a venda. Não, mas o Marcos, você vai contar a história dos dois deuses do Japão? Ah, não, só queria falar um fato interessante mesmo. Se vocês quiserem, cara, eu posso contar a história deles. Então, né, eu fiz esse gancho do Naruto pra poder falar disso, né, mas... A Izanami, na verdade, o que acontece? Ela não era a deusa da morte, pela história. Da criação, mais ou menos. Ela tinha a ver com a criação do Japão e do universo japonês. Aí o que acontece? Ela morreu queimada, a deusa Izanami. Aí que é um negócio meio estranho, porque deus, geralmente a gente pensa o deus como um ser imortal. imortal, né? É uma coisa legal de você ampliar o conceito de Deus. Às vezes, o Deus não precisa ser imortal. O Deus pode ser uma coisa super cultuada, assim. Aí ele se torna um Deus. Ele pode ser um ser superior, né? Superior. Se ela criou o Japão inteiro, assim, então ela é superior, mais superior do que uma pessoa, no caso. Mas é que tá. Eu acho que a versão que eu conheço é um pouquinho mais diferente. Como é que é? É porque a versão que eu conheço é que os dois, eles eram amantes, alguma coisa assim. Irmãos e casados. Isso, isso. É normal, bagulho escroto assim. Ou não. É normal, cara. Isso é cultura, é cultural. Fica no ponto de vista. Segue o jogo. E aí, por algum motivo X, que eu não lembro, a Izanami foi morta, provavelmente queimada. É, segundo que eu li, é queimada que ela foi morta. O Izanagi, ele vai até o inferno buscar ela. Ah, é a história do cara da Grécia, do mal da Grécia. Esse é o Orfeu. Esse cara da Grécia. Por isso que eu falei que a história do Orfeu é muito... Não, mas tem um porém. É, só que tem um plot twist na história dos dois. É que quando o Izanagi vai atrás dela, ele vê que ela já tinha sido corrompida, alguma coisa assim. Tava dando pros bichos. É, ele percebe que ela é ruim e tudo mais, e aí quando ele tenta escapar, tem toda essa guerra, e aí surge eles lutam, e aí que acaba surgindo o Japão. É, mas o que eu vi foi assim, ela morreu queimada, e nesse fogo que matou ela, nasceu um deus, que é o deus do fogo, que é o Hinogakutsuki. Aí quando a deusa morre, ela não vai pro inferno dos mortais, ela não vai pro... Ela vai pro limbo noturno, que chama Yomi no Kuni. Eu não sei falar japonês, não sei se tá certo o que eu tô falando, mas aí o que acontece? Vergonha. Sou obrigado agora. Nós não assiste anime, pô. Aí o que acontece? O marido, que é o Izanagi, ele foi buscar ela. É a mesma história lá do Orfeu, sei lá, é o nome do cara também. Mas aí, na hora que ele foi procurar ela lá no limbo, ele vê que ela ficou feia, entendeu? Ela era muito bonita, né? Uma deusa bela e tudo mais. E na hora que ele vai buscar ela lá no inferno, como ela morreu queimada, ele viu que ela falou... Basicamente, o que você fala que aconteceu com ela é que ela era bonita, só que ela decidiu fazer uma faculdade federal e foi contaminada. Não foi... É basicamente o Tinder isso daí. Marcou um encontro com ela no Tinder e na hora que viu, não era bem aquilo. A foto no perfil sempre é uma harmonia. Não, mas aí o que acontece? Quando ela tava tendo um dos filhos dela, que era o deus do fogo. É, isso. Na verdade, ela queimou gravemente e ela morreu por causa disso. E aí, na hora que ele foi buscar ela e viu que ela ficou feia, ela percebeu que ele viu que ela ficou feia e que tava tendo indecisões. Ai, amor, vamos pra casa. Ai, vamos esperar um pouco aí. Peraí, deixa eu comprar um né, cara? Aí ela ficou puta com ele. Aí falou assim: ah, só por causa disso vou sair matando 1000 vidas por dia. Vou sair matando 1000 pessoas por dia. E ela virou a deusa da morte. Isso daí também é. E aí, tecnicamente, de acordo com essa mitologia, no Japão só morrem 1000 pessoas por dia. Mas assim, se você for parar pra pensar com a conta de morte do Brasil pra essa do Japão, é muito melhor ter esse deus da morte aí do que o nosso, né? 1000 pessoas por dia só. O nosso chama traficante. É, pô. Tu só morre quantos? 3 milhões de travestis aí, segundo as estatísticas por dia no Brasil. País, o Brasil é que mais mata travestis no mundo aí. Então, pô, 1000 pessoas por dia só, tá ótimo. Que a gente não sabe aproveitar o que é bom. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mulheres que têm um pau grande. Não, mas isso aí é uma visão. Não, que isso, gente. Eu não vou cortar isso aí, não. que merda, hein? Não, mas isso aí você vê que é uma visão primitiva, porque considerava que era 1000 mortes por dia só. É, porque isso é uma lenda, né? Uma história. Porque então, não tinha ninguém também, né, cara? Tava começando ainda. Já tinha o quê nessa época? Só umas 10 milhões de pessoas. Já tem pouca gente hoje em dia, imagina aquilo. Mas assim, isso é uma lenda. Então são números gigantescos, né? 1000 mortes por dia é um número que é 1000 pra nós, né? Simão não dá pra folha, né, cara? Segundo IBGE, é japonês, essa porra. E JGE. Segundo a Polícia Federal, a Polícia Militar eram 1000 pessoas, de acordo com a CUT, era 10 mil. Mas tinha um vendedor falando 1 milhão. É, tinha um vendedor de picolé e 2 pessoas cantando o hino do PT. Tem hino do PT agora? vi, eu vi até agora. Não, mas ó, esse aí é o seguinte, esse aí é o puro osso japonês, é uma deusa, Izanami. Pra gente, a figura que a gente tava falando já, né, que era a Dona Morte, né? Figura de capuz, esquelética, com foice e tudo mais. No Japão é uma mulher que ficou super puta com o marido e falou... Com razão, né, cara? É, com razão, obviamente. E ele foi machista. E aí eu queria fazer uma pergunta, seria legal até assim pra gente pensar, por exemplo, eu não sei se os japoneses ainda acreditam nisso hoje em dia, talvez não, mas por um momento, por um período eles acreditaram na Izanami e tudo, que ela matava 1000 vidas por dia. E assim, o Brasil, o povo brasileiro não tem um deus da morte. Que assim, tudo bem, a gente só acredita em um deus. Porque isso. Só que assim... Depende de quem tá governando. Ah, sim. Só que assim, não tem uma entidade que leva a morte pros outros, é o diabo mesmo, basicamente, né? Se bem que eu acho que nem é acreditado. Não, na verdade a gente nem vê na verdade o brasileiro tem a Dona Morte, que é do quadrinho do Maurício de Souza, mas a cultura, eu falo isso porque eu sou brasileiro. Não, todos aqui não tem. A gente não tem isso. Essa figura do Green Reaper, né? Do puro osso do Billy Mandy. Isso aí é importado. E não tá intrínseco na figura do brasileiro. Tá intrínseco na cultura pop, né? A gente mesmo não tem uma figura que vem trazer a morte, anunciar, assim. E pelo menos o que eu conheço da cultura do Brasil, só não tem isso, assim. A gente pensa mais na parte evangélica, né? Que morre é só uma... transcede pro outro lugar. Mas mesmo assim, Gabrix, mesmo é sozinho, né? A gente vê muito... Sozinho, não tem um, sei lá, alguém que vai lá. Geralmente é alguém caminhando pra luz, não é? Alguém É a morte do Crash Bandicoot do PlayStation 1. É a luz. A gente sempre remete a ideia igual dos filmes, coisas que é, né? Não vá pra luz, que é um túnel que brilha e depois você aparece no céu. Aí é um negócio, aí eu te pergunto, morreu inclusive, olha aí, ó, estamos falando de morte, pois infelizmente morreu. Pergunte, né? Quando o Marco falou das experiências de quase morte, assim, geralmente, a maioria das experiências de quase morte é isso que a pessoa diz, assim, ela começou a levitar, ver um túnel branco e se aproximar da luz, dependendo a pessoa diz um pouco do outro mundo, do que ela viu, assim, mas é tudo muito genérico, chato, porque a gente tem na cultura como morte, o túnel branco, a pessoa levitando, isso você encontra em filmes, não é um negócio novo que a primeira pessoa que relatou uma EQM falou, sei lá, nossa, eu fui pra um lugar que vendiam sucos, e a morte é isso, tipo, não foi um negócio que nunca foi visto, ela trouxe... Você tá falando que é influenciada. Influenciada, então, igual o Diego falou, que talvez a pessoa delira, então ela delira o que ela já conhece. Porque é impossível você imaginar algo que você não conhece. Isso é igual uma cor que você não conhece. Possível você imaginar. Então, uma face também, você não sonha com quem você nunca viu. Então, a pessoa, ela delira coisas que ela já viu na vida dela, já ouviu. Então, eu acho interessante. Isso não é uma coisa direta, é uma mescla de coisas que ela... Igual sonho. Você sonha com várias coisas do seu dia a dia que mesclam e fica uma coisa só. Mas você consegue pegar referências do seu dia a dia, no seu sonho, da sua semana. É isso aí mesmo que eu queria dizer. Já que o Diego tava falando aí, eu acho que agora é válido já, assim, a gente mostrar algumas personificações das diversas culturas da morte, né? Que aí a gente pode ver o que que eles veem, né? Porque já que a gente não tem a nossa própria, é bom a gente pesquisar a dos outros. É verdade, no Brasil não tem. Acho que o mais próximo da morte que a gente tem aqui é o imposto de renda, né? Que puta que pariu. Pois a galera é o leão. A galera que tá começando a trabalhar, começando a ganhar seu dinheiro, logo, logo. Não. O mais próximo da morte é a Cracolândia. Aí já não é próximo. Aí eu já... posso falar isso porque é lá de caso. Aí já tá na morte, né? É pós-morte, né? É pós-morte. É o limbo ali, o pessoal só vagando. This bitter earth Bom, posso começar aqui então? E aí eu quero o comentário do príncipe do Diego, que o Diego ele sabe muito, velho. Inclusive, um dos primeiros aqui era dos gregos, hein, o pessoal já falou aqui. Mas do Oriente Médio, o nome é um deus da morte, né? Ele chama Mote, ou Mauet, no judaísmo. Mas aí o que acontece? Ele é filho do deus, que chama El. E esse El, cara, inclusive é o nome que... É o termo, a palavra que significa deus. Então, na Bíblia, eu acredito que na Bíblia original, esse El é o mesmo deus que o pessoal cultua aí hoje. O Yavé? É o Kal-El. Kal-El, né? Sim, tem Jor-El também. Aí o que aconteceu? Esse Mote, que é o deus da morte, ele começou a brigar com o Baal, que é o deus da tempestade. E aí o que aconteceu? Ele chega a matar o Baal, só que é uma treta muito, muito louca aqui de deus um com o outro. A irmã dele entra no meio. Como são deuses, do nada eles voltam. Pof, né? Faz... E volta. Eles começaram a tretar de novo. Aí o que acontece? Imagina isso: você é filho de um cara e você começa a brigar com um cara que tá te bulinando. Uhum. De repente, teu pai chega pra intervir na luta e teu pai fala o seguinte: ó, se continuar brigando, eu vou entrar na briga do lado dele. Do lado de quem? Do lado do que não é você. Teu pai entra na briga do lado do cara que tá brigando. Ah, entendi. Mas por quê? Eu sei lá, velho. Esses negócios são muito doidos. Mas o que acontece? É igual quando você apanha na escola e seu pai fala: se você apanha de novo, eu vou te meter a porrada. E ele é um deus, né, esse Mote. Só que quando vai essas religiões do Oriente Médio, elas originaram aí o que é o cristianismo agora. Então, para encaixar na ideia do cristianismo, agora esse Mote ele é representado como anjo e não como deus da morte. Existe um anjo da morte, assim, na Bíblia tem o anjo da morte? Na Bíblia não é o anjo, né, na Bíblia é o cavaleiro. É o cavaleiro. No caso são os quatro cavaleiros, que é a guerra, a fome, a peste e a morte. Isso. Eu achei que... Parte de Apocalipse. Eu achei que Cavaleiros era o X-Men, né? Confundiu com o X-Men. Não, vem da Bíblia mesmo. Depois desse Oriente Médio, a gente já falou dos gregos, né? Que é o Thanatos. Thanatos, né? Que é o certo? Como é que é? Thanatos. Thanatos. Vai dar pronúncia de cada um aí. Thanatos. Um dos que eu achei mais interessante, velho, foi a figura da morte pros bretões, velho. Que eles são assim, bretões não existem mais, né? Mas na época, eles acreditavam que era uma figura espectral. E ela trazia a morte com ela, sabe? Era tipo, era uma doença, amor. Então, tipo assim, o cara tá com sífilis mortal ali. E ele tá trazendo essa sífilis. Ele vai chegar e ele tem a aparência da última pessoa que morreu no povoado. Então, tipo assim, é um vai puxando o outro, sabe? Que da hora. Uhum. Interessante. Seu Agenor morreu. Aí, pof, a morte vira a cara dele. Só que a cara dele, tipo assim, depois de pegar 50 ônibus e trabalhar o dia inteiro, tudo suave, fudido, com chapelão. O quê? Nossa, é foda, hein, Gabi? E aí o que acontece? Ele dirige uma carruagem. Ele chama Angu, Ankou ou Angal, depende do jeito que você vai falar, né? Sei que era um Gordo Gomes aqui da esquina. E esse cara, o que ele faz? Ele dirige uma carruagem. E essa carruagem é, sabe aquelas carruagens bem de filme de Velho Oeste? Quando faz... O Biga. Não, Velho Oeste não é carruagem, é carroça mesmo. Carroça, tanto faz. E aí o que acontece? Dá pra você identificar essa carroça ou carruagem porque ela tá com muito cadáver, um monte de cadáver ali empilhado. E aí os bretões acreditavam que se esse cara andava aí, ele trazia a morte. Ele era tipo o Sedex da morte. Né? Se não me engano, na cultura medieval, as pessoas vendiam os mortos ou outro fã do bicho. Sim. Não, ele só entregava pro cara que recolhia os cadáveres, não? Ele vendia os mortos. Passava todo dia pela manhã. Tipo funerária da galera. É comércio de cadáver. É, existe. Vocês estão ligados que existe isso ainda. Muita faculdade aí consegue o cadáver com roubo de cemitério. Eu tô esquecendo de apertar pra falar. Posso falar de uma personificação da morte que eu acho bem legal? Fala aí. A deusa da morte, céu. Mori. Sei lá. Depende de como você quer falar o nome. O que nós aprendemos hoje? Tudo depende do jeito que você quer falar, essa porra. Tudo depende da pronúncia. Morrigan, só acrescentando, Morrigan. Ela tá muito na cultura pop de hoje em dia, pelos jogos e... É, inclusive ela é uma companion do Dragon Age 1 e do Inquisition. Você vê ela, é uma... Não, é a Morrigan. Continua. O legal dela é que ela é vista desse jeito, como uma mulher. Tanto uma mulher muito bonita, que atrai as pessoas para a morte, quanto uma visão horrorosa, sabe? E quando o cristianismo foi chegando nessa parte da Europa, onde ainda era cultuado os deuses celtas, ela virou... A Morrigan acabou virando a Lilith, primeira mulher. A Lilith, ela virou só um demoniado, assim, porque ela não não aceitou ficar por baixo do Adão, né? Sensacional isso. Feministas, como? Lilith é... Mas a Lilith é um negócio legal, cara. Eu acho que... Adão que é por cima é a melhor... Quer dizer, continuando. Por exemplo, na cultura pop, eles botam muito a Morrigan como irmã da Lilith. Irmã gêmea, alguma coisa do tipo. Não, não é a mesma pessoa, são duas pessoas diferentes. O que aconteceu quando o cristianismo chegou aí nessa região que você tava falando? É, a Morrigan, ela virou a Lilith. Ela foi incorporada na crença da Lilith. É, porque na verdade as religiões cristãs, né, querendo ou não, elas têm um dogma machista, né, cara? Que é o patriarcado, né? E também a parte de sobrescrever, né? Ela elas demonizam todos os outros deuses. E ficava reescrevendo. É bem opressor, na verdade. Por exemplo, o Baphomet, que era um deus hindu, se não me engano, é a persona de diabo que a gente mais conhece. Cabeça de bode. O Baphomet, o sátiro também virou o demônio. Sim. O Baphomet, que era um sátiro, que vem lá da mitologia grega do Pan, que daí vem a palavra pânico, etc. Inclusive, tem o pessoal que toca flauta de Pan aí. Abraço pros bolivianos do centro. Tá na rodoviária agora, pessoal. Comprei um CD, cara. American Incans, muito bom. É esse mesmo. Pessoal mesmo que toca as flautinhas. Só pra finalizar, a cultura celta pensava na morte muito como a cultura nórdica, né? Tudo ali do lado. Então a morte era vista como um recomeço. Então, pro cristianismo ter uma imagem feminina tão poderosa, capaz de criar a vida e terminar com ela do mesmo jeito, foi um baque muito grande. Acho que foi por isso que teve essa fusão. Exatamente. Seria a mulher que expulsou os seres humanos do paraíso. Mas sobre você, tá falando que é... Como é que ela chama? Eu vou chamar ela de Lilith, porque foi o nome que eu consegui falar, pronunciar. E também depende da pronúncia, né? Ela se aparece ou muito bonita ou horrenda, não é isso? Um negócio que é interessante, isso aí que eu pensei assim, a interpretação minha, é que ela pode parecer muito bonita pra quem ela tá trazendo a morte, que aí ela vai lurar a pessoa pra ela, e horrenda pra quem vê isso, que é você vê a experiência de alguém morrendo, aí como que as pessoas interpretam as coisas que acontecem nela dando deuses pra isso, né? É o ponto de vista. É, ponto de vista. Aí, assim, isso não é o verdade, isso aí pode, é o que eu tô falando. Aí, quem vê essa experiência é uma coisa horrenda, sabe? Porque, assim, não tem como entender o que se passa na cabeça de alguém que tá morrendo. Agora eu vou... É interessante. Entendeu? Aí a pessoa, ela vê essa experiência de alguém morrer como algo horrendo, mas quem tá vendo, dependendo, até aceita muito bem, que aí é ver ela bonita. É tipo os Kindred. É uma ovelha pra quem aceita a morte e é um lobo. É, eu não sei o lore dos Kindred, eu não tenho como falar muito. Não, pra quem não... Isso aí mesmo que eu pensei. É legal. Pra quem não conhece, os Kindred é um personagem do jogo LOL, né? Jogo eletrônico. Do jogo eletrônico. Mas na lore do jogo, ele representa a morte. É igualzinho essa menina aí que ele falou, a Lilith. E ela tem as duas faces da morte. A morte pra quem renega, pra quem não quer morrer, quem não aceita que é natural. E aí a morte é apresentada como um lobo, que é violento, que é destrutivo e agressivo. Pra quem aceita a morte como um processo natural, ele é pacífico e se apresenta na forma de uma ovelha. E é uma ovelha 10-10. Sem comentários dessa zoofilia. Mas, ô Marco, você falou dessa mulher aí, da cultura celta, ela parece as Banshees, cara. Banshee? Ela tem, pelos desenhos e tudo mais, ela tem aquela aparência de Banshee mesmo. Por causa do vestidão. A Banshee, vocês estão ligados? Banshee é um maluco do X-Men, não é? Que vem da região. Que vem dessa região nórdica, europeia. É um demônio europeu. É, que ela é uma mulher também. Ela tem essa questão da aparência. Ela pode ser muito bonita ou horrenda. Depende dela, né, no caso. Engraçado que assim, muitas formas de morte são retratadas ou como mulher ou como homem, né? É porque. Não, aí tem um negócio. Tem uma cultura, já que estamos falando disso, na Escócia não é nem uma mulher nem um homem, é um cachorro, velho. Ah, é? E me conta mais esse cachorro aí. Não, na Escócia o nome do... Vou pronunciar do jeito que eu sei, porque depende da pronúncia, né? Você pronuncia do jeito que você quiser. Na Escócia o cachorro chama Cusit. Cusit, igualzinho de Star Wars. Cusit? Cusit. E é um cachorro colorido, velho. Você vai seguindo o cachorro colorido. Sim, essa história é bem legal. É bem bonitinho, na real. É muito bonito morrer, né? É um cachorro, mano. Você vai seguindo o cachorro te leva pro além, tá ligado? Mas é, parece pro o cachorro seria bonitinho. Certeza que é bonitinho? Não, não sei se é bonitinho. Sei que é um cachorro colorido, velho. Ou é nome, ou ele é preto, ou ele é verde, ou ele é azul escuro. Colorido é multicolor ou é uma cor? É, eu achei que era bandeira colorida. LGBT. Pelo menos as descrições que eu tô vendo aqui, ele seria verde e teria, tipo, umas orelhas gigantes. Ah, é tipo um dingo da Austrália, só que verde. Mas é colorido ou é verde? Não, ele é colorido em questão de não ter cor de cachorro. Pra você saber que é. Não, mas você sabe que é um cachorro azul, né? Então, até só for daltônico é complicado, né? Tem cachorro azul vivo. Como esse Cult City, como um cachorro demoníaco. Tipo um sinistro do Harry Potter. É, isso. Ou, não sei, um cachorro que ele tem a aparência demoníaca. Olhos vermelhos, pele escura. Branquinho. Tempo todo eu sou coelhinho. Da hora também. Na Escócia tem o Cult City. Na Irlanda tinha uns seres místicos chamados Dullahans. E é o seguinte, mano, ele carrega a própria cabeça embaixo do braço. Como é que é a pronúncia, Queiroz? É Dullahans ou Dullahans, depende do que depende de quem fala. É que os nomes ali daquela área ali, não, acho que é complicado mesmo. Dullahara. Não, eu vou te falar, e assim, esses seres místicos, eles carregavam a cabeça debaixo do braço. Adivinha que figura mais moderna que foi inspirado neles? Cavaleiro sem cabeça. Cavaleiro sem cabeça, mano. Não, o cavaleiro sem cabeça não carrega a cabeça debaixo do braço. Ou? Carrega? Não, só não tinha cabeça. Em alguns filmes é retratado como ele perde a cabeça e ele tá procurando. Johnny Depp não é isso, não. Não, mas tem umas retratações que ele traz o elmo dele embaixo do braço aqui. Ele tá sem cabeça com o elmo segurando. É inútil, né, cara? Tem que ter um elmo, né? Não é. O elmo não é a cabeça dele? Pra fora a cabeça. Ele tem algumas representações que ele carrega debaixo do braço. Mano, só um minuto. Só um adendo. Você tá falando do Cusite antes de falar dos Dullahans, ou do Dullahans, ou Dullahans. O Marco mandou umas fotos do bichinho, velho. Ele parece fofinho, mano. Esse é um Pokémon, olha aqui, pô. Não é um Pokémon, não, velho. É o Cusite, muito bonitinho, velho. Queria um cachorro desse. Aí você morre. Mano. Não, mas se ele for meu, ele vai me matar, né? Não, parece um Pokémon mesmo. E esses Dullahans, nome que você quiser chamar, pelo jeito, eles cavalgavam cavalos pretos ou carruagem com cavalo preto. E era tipo assim, se você visse essa carruagem na frente da casa de alguém, essa pessoa tava morrendo. Era ali a hora da morte dela. Chegava lá, ó, pimblom, ai, quem é? Sou eu, Dullahan. Se você não Aí eu não sei o que acontece, mano, não moro na Irlanda, mas era isso aí. Se você visse eles, aí você tava fudido, porque eles não gostavam. Tava... Aí eles te matavam? Não sei se matavam ou se causavam muita dor, torturavam com dor. Mas são vários seres místicos, então não é um, tipo assim, no departamento de morte, não é um cara só que é responsável. É tipo uma repartição, tem vários. Tem vários. É uma repartição pública. É tipo fiscal, né, que tem vários fiscais da mesma parada. Aí eles iam lá matar as pessoas. Na Bélgica é da hora. Ponto. E aí, Zé, matou quantos hoje já? Matei 3. Já bateu a cota, Zé? Tem que bater a cota. Matei 1000, né? Tem que bater a cota que é 1000, que é da outra. É a disputa do anão com o elfo do Senhor dos Anéis. E tem cota, tem que cumprir cota de empresa. É um saco trabalhar nisso. Tá ficar aplicando um monte de foda. Aí fica zoando que os asiáticos é sempre foda lá, ó. Fica matando 1000 por dia, gente. É aquela, não importa o seu emprego, sempre vai ter um asiático melhor que você. É, olha, só real. Até matar os caras são melhores. Da hora que. Aí, nós estamos falando dessa região aí. A Polônia, um pouco mais pra dentro, mas é por ali. Morreu muita gente lá também. É, mas lá era a Dona Morte, igualzinho que a gente conhece. Qual é o nome do Deus da Morte aí dessa região? Adolf Hitler. Não, tinha dois. É, o Hitler e o Stalin também, né? Mas na Polônia, a representação da morte, ela é de branco, tá ligado? Pra gente é de preto, pra lá é de branco. E é mulher, né? No caso. Na Holanda era gente, homem. É de vermelho. A morte é verde e vermelho, hein, gente? Não tem que pensar assim. Na Holanda era homem, era de preto, era com foice, normalzinho. E ele chamava Homem da Foice. Olha só, eu conheço um. Tá ligado? Bill & Ted, o filme? O 2. Tem a morte muito maneira, inclusive. Eu tenho referência dela jogando xadrez, vocês falaram aí, agora eu me lembrei. Na moral? Procura aí, Bill & Ted 2. Na Bélgica ele chama Pedrinho, velho. Tá zoando. A morte. Não tô nem zoando, mano. Ele chama Piet de Dude. Eu não sei o que falar isso aqui. Ou você fala Piet, ou você fala Pit, sei lá, é Pedrinho. Tipo, se traduzir, o nome é Pedrinho. É cantora, né? Então, tipo assim, imagina, você não pode nascer. Teu pai não pode te chamar de Pedro, velho. Porque senão o pessoal não vai gostar de você, porque você tem o mesmo nome da morte. Aí é nice. Da hora Escandinávia. A deusa da morte é a Hel, que é a dona do Hel, que é filha do Loki. Ah, esse aí é da cultura dos Vikings, né? Da mas era filha do Loki com quem? O Loki meteu o Loki teve tanto filho, cara. Engravidou até um cavalo, maluco. É, ele meteu, ele deu. Ele deu. Pariu o Slipe nisso. Inclusive, esse filme está sendo patrocinado por Thor Ragnarok. Esse filme está sendo patrocinado. É, mas... Não, mas o Conspiracast 2018 cheio de patrocínios. Cheio de patrocínios. É. Mas nossa, então, por isso que voltou. É legal que a Hel, ela tipo não é uma pessoa má. Ela foi designada a cuidar do Hel. Ou seja, ela se fodeu. É. E aí ela fica puta, porque acha, ó, eu vou levar o máximo que eu ouvi da mitologia nórdica. Ela fez algumas besteiras, aí ela foi designada a cuidar do Hel como forma de punição. Eu acho que é isso. Mas é que eu foda, velho. É tipo, eu ia ficar muito puto, tipo, se... É tipo quando sua mãe te bota pra cuidar dos irmãos, tá ligado? O Loki, ele pode dar pra um cavalo e engravidar, mas... ele não acontece nada com ele. Porra, Odin, ó. Odin tá certo. Mas aí... Ragnarok? Mas aí você tá querendo assumir... gênero do Loki, é isso? E pior, ele deu o filho dele pro pai. Eu só tô comentando que... O filho do Loki... Não, cara, mas olha só, peraí. Na verdade, o Loki... O Loki não era filho do Odin, o Loki é irmão do Odin. É, pô. É filho da Marvel, não é filho, não. Não, peraí, o... O de sangue do Odin. Mas o Odin é o Supremo, né? Sim. Continua sendo nepotismo. Os dois são filhos de gigantes. É porque a árvore genealógica... nórdica é um embolo do cara. Tem filho de nove mães. É um bagulho muito louco. E tem nove ondas. Tem filho? O Heimdall. Tem gente que é pai do irmão. É Zeus, e filho do tio. Aí, ninguém nunca reclamou, né, cara? Sim, mas não tem aquele negócio. O cara é filho do tio e irmão do avô, mano. É pior do que pai do irmão, né? É a mesma coisa, mano. É? Heimdall. Pai do irmão é filho do tio. Não tem um negócio que o Odin, ele nasceu da lambida de uma vaca? Não, calma. Essa tá abençoada aí. Por isso que essa mitologia acabou, né, velho? A vaca apareceu lá e lambeu o gelo e saiu do nada um... E aí ele é o pai do Odin. Pai do Odin do outro. Neto da vaca. Só, vó, é uma vaca. Realmente. É, realmente. A gente já sabe por que a vaca é sagrada pros indianos. Mas é, eu acho que é outra coisa. Meu Deus, mano. Nossa, coitado. Caralho. Mas o Heimdall, desculpa, Queiroz, mas o Heimdall é filho das sete ondas. Caralho, que porra é essa? Sete ondas. Pularam sete ondas, nasceu ele. Puta que pariu, cara. Foi as ondas que o Cronos deu a esporrada. É. Não, mas nasceu o Heimdall e Afrodite, né? Não, mas eu ia ficar puto também se eles me dessem meu nome do meu emprego, tá ligado? Tipo assim, você é caminhoneiro, né? Então seu nome é caminhoneiro, tá ligado? Não, ela... Pô, mano, o nome dela é Hel, velho. Cadê? Não, o nome dela é Hel, ou não? Não, o nome dela é Hel. É Hel. O nome do lugar que é... Peraí. É tipo Hades. E ela também. É, o Hades. Porra, é um lugar. O Hades também. É o Hades. Eu lembro que a gente falou isso uma vez no ConspiraCast, o Hades é o cara e o complexo. Onde você vai? No Hades. Ele toma conta do complexo. Ele toma conta do complexo, mas ele ia ficar muito do mesmo jeito. Ah, e você vai trabalhar onde? Ah, eu trabalho na RH. Qual é o seu nome? RH. Recurso. Inclusive, se vocês me permitem aqui, eu fui dar uma olhada aqui na mitologia grega, que ou era o Anubis ou o Osíris. Ele é egípcio, cara. Não, falei mitologia egípcia. Eu falei, caralho. Falou grega, mano. Fui dar uma olhada aqui na mitologia grega. Grega? Tá bem, mano. Grega, nossa. Fui olhar a mitologia grega e aí... Perdão. Então, fui dar uma olhada na mitologia egípcia. Eu achava que era ou Anubis ou Osíris, mas não tem nada a ver o deus da morte da mitologia egípcia. Aí, ó. Não. É o Sete, né? Aí, depende em qual período você tá falando. Então, vamos lá. Baixo ou Antigo Egito? No começo... Tem outra coisa, é geográfico. Não, isso é depois. É. No começo, o Sete, ele ajudava o Ra na carruagem na luta contra a serpente. Depois, a cultura foi demonizando ele e ele virou deus da violência, traição, ciúme, inveja, deserto, guerra, escuridão, trovoadas, feras, serpentes, manifestações do mal, é tudo com a conta dele. Que complô. Ele era o da morte. Não. Ele era o da morte e virou isso aí. Sacanagem. Teoricamente, diferente desses outros que a gente falou, ele não ia levar, tipo assim, ele levava a morte, que ele era um cara muito mal. Mas ele não era, tipo, especificado em ser o cara da morte. Que levava, a pessoa podia morrer, aí ela ia passar pelo julgamento do Anubis, que seria meio que o Cerberus dos portões de inferno da mitologia grega. e depois... Ia pesar o coração. Isso, com a pena. Depois ia passar pelo Osiris. Ele não é o, tipo assim, o deus da morte central. Ele não traz a morte. Ele só é mau. Ele só é mau. E por isso falaram que ele é o deus da morte. Curioso não, isso. É, mas então isso não mostra foi, que... Foi a versão que eu li, né? Não, é porque aconteceu uma troca de poder no Egito, e aí entrou um humano que começou a adorar Amon. Eu não lembro, gente, eu não lembro. Ah, você tá história. Falando do pai do Tutankhamon. É, e aí trocou, os deuses egípcios trocaram de prioridade, porque e aí a indemonização também trocou. O Seth, ele realmente lutava contra a serpente lá, tudo, e aí ele era o deus do sol, alguma coisa assim. Não, o deus do sol é Não, o sol é Ra. Seth é irmão de Osíris, filhos de Ra, Amon-Ra. É, aí quando juntou, virou Amon-Ra. Antes era duas coisas separadas. Não, mas aí é que tá. Antigamente, porque ele representa. Ele andava na carruagem. E agora é à toa, né? É, não, ele andava na carruagem de fogo, que seria o sol. E aí, de noite, quando entrava a lua, era quando o Seth lutava contra a serpente do mal. E a representação do e caos. Aí, e ele lutava todo dia, então. Essa porra. Aí... Toda noite. Não, a todo momento, no caso, né? Só que quando ele ficava, ele dava a volta, ele tava lutando pelo outro lado. E aí, quando teve essa troca de poder dos deuses do Egito, que entraram deuses novos, os outros deuses mudaram de... Começou a adorar um outro deus. Ah, foi só um deus, ele virou monoteísta, o maluco. É um faraó, é óbvio que é um faraó, mas eu esqueci o nome dele. Ele é um cara todo diferente. A desculpa que eles usaram pro Seth, que ele tinha perdido a luta contra a serpente, por isso que teve essa mudança, e pra que ele não fosse perdido, entre aspas, pra que ele não tivesse morrido em vão, ele começa a trabalhar pro Anubis. Um bagulho bem louco, assim. Não, só um detalhe, o faraó que a gente tava falando é o Akhenaton. Isso. Ele é pai do Tutankhamon, que ficou famoso aí, porque acharam a tumba dele lá nos anos 20 e tal. E mudou, ele simplesmente chegou e já era unificado o reino. E o maluco mudou. Então, basicamente, ele chegou no poder e mudou a mitologia. Sim, é exato, exato. Se de um dia pra noite... A mitologia grega virasse cristianismo. É, ou um presidente do Brasil falar, agora nós vamos todos adorar Odin. Foi basicamente isso que aconteceu. E aí teve até uma treta bizarra no Egito, porque as pessoas adoravam um deus que o Diego pode falar aí, que tá com o texto aberto, e ele... O Atom seria o... E aí ele impôs uma outra divindade superior. O Akhenaton, ele foi criado pelo sacerdote lá, que deram uma influenciada, segundo a história hoje. E aí quando ele subiu a faraó, ele obliterou a galera, os deuses Ra, Seth, essa galera aí. E durante o reinado dele, que não foi muito, deve ter sido uns 15 anos, 10 no máximo, ele botou que Akhenaton era um deus único e ponto. Aí, inclusive, as pessoas, os historiadores sugerem que foram os outros sacerdotes ou algum coisa do tipo, que mataram ele pra poder acabar com essa adoração aqui na Tom pra voltar tudo normal. Não sei se essa é a parte que o Marco falou, da parte da mudança da religião, porque já era unificado. E se você ver a foto dele, já tem a coroa, as coroas juntas, né? Do baixo do Alto Egito. É, a cobra e um outro negócio lá. Exato. Bom, depois do Egito, a gente tem também o da Índia, né? Já que nós estamos falando dessa parte aí. Relativamente... O da Índia, eu fiquei curioso, porque eu lembro do Brahma, da Shiva, né? É, eram três entidades. Só que eu vi na pauta que um outro nome. Eu tô curioso pra saber. Na verdade, a questão da Índia, pelo que eu pesquisei, foi o seguinte. Não é o rei da morte. Na Índia, a gente não, porque eu não sou indiano. E também, pelo que eu pesquisei, não é morrer. Morrer não é o fim. É um renascimento. São ciclos. Né? Porque tem a questão das castas e tudo mais. E você vai se classificando de acordo com o deus de quem você provém, né? Se eu não me engano, na Índia, eu não sei como é que funciona, mas você tem a chance de ascender de casta, não tem? Ou é travado? Só um detalhe. Olha quem chegou aí no chat aí do... Oi. Olha aí, cara. Olha. Quem chegou? Jesus. Ah, não. Eu achei que tava morto. Eu tô puto, só isso. Por quê? Computador. Não, porque eu apaguei ali. Ah, não. Eu tô falando assim, não, eu vou olhar pro lado, eu vou só botar o computador aqui rapidão. Não tem vou nada, ali comer. Né? É, vou ali comer. Na hora que eu vejo, são 2 da manhã. Vai se fuder, sabe? Tá que nem eu vi no jogo do Flamengo. Acabou o primeiro tempo, eu acordei com o jogo finalizado já. Pros ouvintes entenderem, ó, esse aqui é o Caio, tá? E aí, Caio, já que você chegou agora no estúdio, já apresenta aí e já vai ouvindo o que nós estamos falando. Eu vou falar da Índia já. Sejam felizes, vamos lá. O que é o seguinte, o Diego, tava falando pra você, né? A gente tava discutindo se sobe de casta. Eu não sei se dá pra subir de casta, cara, porque ela vem. Cara, não dá, não tem como. Não, você acha que você não consegue subir de casta, mas atualmente tem um cara muito importante, não sei se é o presidente, primeiro-ministro, é um cara muito importante na política da Índia, que ele é Dalit, então ele é intocável. Não sei se dá pra subir de casta, mas pelo menos na parte política já tá começando a melhorar essa parada aí. Inclusive, é um puta nome desperdiçado, né, da Índia, intocável. Puta, um nome mó maneiro, o cara é intocável. É, cara. E aí é pra uma pessoa que não é nada, basicamente, nada. Tipo um leproso, né, viado? Não, mas, pô, mas intocável, pra mim, parece imponente, né, velho? Você fala que a pessoa é intocável. Eu já lembro do filme do Al Capone lá, pô, intocável. E aí eu já, pô, o negócio da hora. É um modo pejorativo de falar, né? Meio western, né, velho? É, com o... Mas o... Esse Yama, o nome dele é Yama. Yama Rajan. Agora você pode pronunciar do jeito que você quiser, porque foi estabelecido nesse podcast que a gente não precisa respeitar a pronúncia. É o rei do karma. Que eu acho, na verdade, que você não consegue subir de casta na mesma vida. É, não, acho que quando você morre e entra em outra vida, você entra em outra casta. Eu acho que você consegue, sim. Claro que a gente precisa, se alguém souber aí dos ouvintes, manda um e-mail corrigindo a gente, explicando melhor. Algum indiano aí trabalhando telemarketing. E o da hora do Yama, velho, ele é o rei do karma. Então merda. É assim, pode falar, Omar. Só deixar claro que se qualquer ouvinte ouviu a gente falando merda aqui, acontece, tá? Irmão. Bastante, inclusive. Mas aí ele é o rei do karma, né? O rei ou deus do karma, né? Porque na verdade ele é. O karma é o equilíbrio natural das ações morais. Tem uma balança moral na cultura indiana e essa balança. Se você foi bom, você vai receber o bem. Se você faz mal, você vai receber o mal. É um equilíbrio moral. Às vezes não seria a personificação do karma. Então, deve ser é a mesma coisa, né? O deus do karma, na verdade, é uma personificação do karma. Você tá atribuindo um ser etéreo pra um evento mundano, fenômeno. Tá tocando karma polícia agora no fundo. Aí sim, pô. Vai ser a trilha, né? É. Da hora do Yama é que ele cavalga num búfalo, mano. Aí é foda. O cara chega puro. Puto, mano. O cara chega puto com um búfalo. Mano, ele é um peão de rodeio, velho. Mas ele tem aquela parada de vários braços, essas paradas assim? Não sei. Pesquisei. Achei. É só Yama sem Y. Não, ele é um gordão assim. Ô, é mó da hora, velho. Ô, quero um action figure. Mano, ele é muito da hora, velho. Ele é azul. Tem dois braços só. Aí tem o búfalo dele aqui. Nossa, muito da hora, mano. Da hora, mano. Ele tem um bigodão. Holy, velho. Gosto de respeito. Mano, ele é muito da hora, velho. Tipo, os deuses indianos são muito da hora, velho. Olha isso aqui, velho. Não, pro ouvinte entender por que a gente ficou tão surpreso assim, porque esse cara, velho, ele parece, tipo, o Saraiva. Vocês conhecem o Saraiva do Melhores do Mundo? Não. O bigodudo, velho. É, o Saraiva. Todo indiano é assim, né, não? Mano, ele parece... É engraçado, ô Queiroz, tem imagens que ele tá com dois braços, tem imagens que ele tá com quatro braços. Tem imagens eu acho que... Um dragãozão, não esse... Eu acho que o número de braços não é relevante. Ele tem uma imagem que ele é um índio americano. Aí já é da hora. Mas, ó, pela lore dele aqui, deve ser essa imagem do cara azul em cima de um búfalo preto mesmo. Essa aqui eu não achei da hora. Eu achei da hora que eu mandei pra vocês aí. Cara. Eu achei uma que ele tá, tipo, pegando fogo, velho. É, essa daí. Eu achei mais da hora. Mas é porque a Índia é muito grande também, então deve ter diferenças regionais. Não, e o da hora é que, assim, como é que ele leva as pessoas pro além ou pra morte, né? Ele não leva com foice, com essas coisas. Ele laça a pessoa. Ele pega com um laço, fica girando lá, pupo, laça a pessoa. Boiadeiro. E leva pra casa, né? Que chama Yamalok. Também o cara chama Yama, o lugar que ele vai levar é Yamalok. Já aprendemos que geralmente os nomes dos donos dos complexos são os mesmos, né? É uma criatividade do cara. É superpoder. Igual Rio de Janeiro, né? Prender alguém pra levar pro. Não, mas o Yama não trabalha sozinho, mano. Mas o Yama não trabalha sozinho, ele tem uns capangas, tá ligado? Ele tem uns jaguns. Ele trabalha com Loki, né? Os jaguns dele chamam Yama Dutas, velho. Olha que foda, mas imagina. Yama Dutra? Yama Dutra. Yama Sutra? Opa, isso é outra coisa. É o quê? Não, mas tipo assim, imagina você trabalhar. Ah, pra quem você trabalhar? Eu trabalho pro João. Qual que é o teu nome? João Júnior, sei lá, velho. Tipo, é uma João merda Zete. Isso. João Zete. João Zete, né? Sabe o que é engraçado? Clima de família. É, que você falou do Yama e ele é o deus do karma. Não teórica, não necessariamente da morte, né? É, não da morte. Ele, porque eu ainda vou falar o que acontece. Como tem. Ah, tá, desculpa. Continue. Não, eu vou concluir que depois você vê se a ideia bate mais ou menos. Como é que funciona? Só explicando. Ele encarrega os Yama adulto de plástico. As pessoas também. E esses caras, eles às vezes se disfarçam de criança, velho. Então, tipo filha assim. Da puta. É, filha da puta, se disfarça de criança. Ai, que esse molequinho bonitinho tá fazendo aqui? Vá, já é, entendeu? Olha lá. Prau. E aí o que acontece? Eles vão pra Yamalok, né? As almas. E lá a pessoa é julgada. Chega uma. Alguém. Alguns dos jagunços e questiona o cara, fala: ah, você foi do bem? E aí o cara vai responder. Se ele responder sinceramente, realmente foi uma pessoa boa, aí o Yama vai decidir pra onde ele vai viver na próxima encarnação. Ele vai viver. Uma existência boa. E se ele foi um cara ruim, filho da puta, ele vai encarnar então, de uma maneira ruim. Não consegue subir ou descer de casta, então. É, deve ser por esse processo, entendeu? O Yama vai lá, laça a pessoa. E o Yama, ele é, tipo assim, muito, muito próximo do Brahma, sabe? Eles são companheiros, eles têm uma afinidade muito forte. Então é que o nome deles é parecido, né? É, então. Só falta ter marca de cerveja com o Yama também. E ser ruim. Mas aí, cara, é bom. Mas aí, o que, que você ia falar, o Uramesh? Então, não, eu ia falar isso, que pelo que eu conheço um pouco da mitologia indiana, o Brahma é o cara que constrói uma coisa que você falou, o negócio do ciclo. E a Shiva é a que destrói. Então sempre vai ter um ciclo que o Brahma vai construir e a Shiva vai destruir. Então, teoricamente, vamos dizer assim, vamos jogar essa responsabilidade pra ela, a Shiva seria a deusa da destruição também da morte, né? Pelo meu entendimento. Mas aí acho que essa destruição e morte seria uma coisa muito cósmica até, porque talvez macro, né? É, abrir sim. O olho da Shiva é um instante, é um negócio doido assim, que passa um universo inteiro quando ela abre o olho. Eu acho que talvez se a gente brincar de quebra-cabeça e tentar completar aí, quando chegar o fim do ciclo da pessoa, quem encerra o ciclo dela é a Shiva. Então, oficialmente, o ciclo dessa pessoa, na passagem dela na vida, encerrou. Aí quem faz o trâmite de recuperar essa pessoa e começar um novo ciclo é o Yama, que já é amigo do Brahma mesmo. Do Brahma, é. Pega a pessoa, constrói um novo ciclo. Vê os antecedentes criminais dela, né? É, vê a ficha criminal. Eu achei da hora, velho. Achei da hora isso aí, mano. Muito melhor que um esquelético de hobby preto. É, bem, inclusive, bem a foto que o Caio mandou aqui, mandou pra gente, que parece o Hades da Disney. Só que bigodudo. É tipo, o Hades e o Gênio transaram e deu nisso. Boa. Melhor descrição. Claramente. Então, pra encerrar, né, depois dessas figuras, eu só queria finalizar, Igor, com acho que o que motivou o episódio também, que é a versão do México, da América Latina, da morte, sim, né? Sim, vamos. Porque é interessante que é o seguinte, essa deusa da morte, é que hoje, com a cultura da América Latina, é fortemente católica, então não tem deuses, né? Uhum. As deidades do catolicismo são o que eles se chamam de santos. Então tem muitos santos. Se a gente for interpretar, são como se fossem figuras realmente de deuses, né? São deidades. O catolicismo é monoteísta? Só no papel, né? Porque o catolicismo é politeísta, basicamente. Porque as pessoas não rezam só e exclusivamente para Deus. É, na verdade... Se você perguntando para um... Não, as pessoas rezam para vários santos pedindo coisas com eles, tanto quanto eles pedem para Deus, assim. É porque o santo é secretário, entendeu? Teoricamente você chega mais perto pelo que é menor. Teoricamente o santo é menor que Deus. Mas tecnicamente são deidades. Né? É, mas assim, dá pra se você... Que realizam as mesmas coisas que quando o povo antigo solicitava os músculos. Até porque se Deus é onipresente, onipotente, você não precisa estar perto. É, o que eu já ouvi de um católico, o que eu soube de um católico, que teoricamente Deus seria muito culpado e ele... Gente, se alguém tiver, algum católico estiver ouvindo e tô falando besteira, me corrijam, tá? Mas foi o que eu ouvi. Como Deus é muito ocupado com várias coisas, eles pedem intercessão pros santos falar com Deus. Teoricamente, pelo que esse cara me falou... Não quer incomodar. Quer incomodar e não... Santos não tem poder. Então eles fazem uma... É tipo aquele... Não é desembargador. O Deus. Tipo assim, o Jorge pediu isso aqui, ó. Você não pode passar isso aqui na frente? Faz a procuração, ele leva. Exato. Pra se autorizar. É meio campo. Exatamente. Então, de novo, foi uma coisa que me falaram, falaram pra mim. Se tiver algum católico que discorda disso, por favor, fala nos comentários. Eu tô falando que eu ouvi. É porque o santo é só gente morta. morta, entendeu? Não é Deus. Então, mas falando disso aí, uma das grandes coisas que tem no, exclusivamente no catolicismo, né, que são as Nossas Senhoras, né? Tem muita Nossa Senhora. Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora Aparecida. Daí é uma coisa que eu posso até relatar, igual eu trabalho. Tem mais no Nossa Senhora do que Power Ranger Vermelho. Às vezes eu acabo conversando muito com as irmãs de lá. Gabi, de lá da onde? De uma maneira. De lá da onde, Gabi? Você tem irmã no inferno? Não, irmã freira. Freira? As freiras. Gabi, que vai na igreja. Mas... É, que porra é essa na igreja? Como assim? Não, é lá no hospital. Tá em movimento, cara? Calma, tem tudo resolvido. Elas apresentaram que igual todas essas aparições que aparecem, todas elas são a mesma pessoa. São criadas, são personificadas vários nomes. É tipo assim, vários títulos pra mesma pessoa, ou, dependendo do jeito que ela apareceu. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima seria uma aparição da Nossa Senhora que apareceu em Fátima, na cidade de Fátima. Por aí vai. Dor, que é igual o nosso. Bagulho italiano. A Nossa Senhora Aparecida foi a imagem que apareceu. É igual ato onde eu trabalho, é o nosso Nossa Senhora Auxiliadora, que foi na cidade de Auxiliadora. Ela auxiliou os cristãos massacrar um outro negócio. Puta que pariu! Parando pra ver corretamente, foi isso que aconteceu. Ela apareceu durante uma guerra e eu não peguei a história completa corretamente. Mas ela auxiliou, ela deu fé aos guerreiros numa luta contra. Agora eu não me recordo quem. Aí como ficou. Não sei. Que ficou como auxiliadora. Então todas são a mesma. Só que aí é a mesma coisa que o Ramesh falou. Quem tem mais conhecimento, os ouvintes, pode mandar e-mail que a gente vai estar lendo e vai estar confirmando. A gente não vai se retratar com ninguém, né? A gente tá aqui pra discutir, porra. O que eu falo é isso aí. Se tem um problema pra interpretar, é seu. Mas é sobre... Já que tá falando que tem várias versões da mesma pessoa, Nossa Senhora tem várias versões, a versão da América Latina, que até é o grande festival, que é famoso, inclusive, tem até um filme que chama Festa no Céu. E esse livro é um filme infantil, né, que relata como é que é o... A morte? A lore da morte, né? O porquê que eles cultuam. Porque a morte... Muerte. Isso. Na verdade, chama Santa Muerte, ou é Nossa Senhora da Santa Morte. No caso, é uma das Nossas Senhoras que eles cultuam lá. E aí, o que acontece? É uma visão muito diferente do brasileiro, porque lá a morte, ela é pacífica, é natural, ela é reverenciável, sabe? Ela é adorada. Comemorada, porque... né? Comemorada. Então, assim, é uma passagem feliz. O que faria sentido, né? Porque já que eles são cristãos, e os cristãos querem ir pro céu, então morrer deve ter... Tecnicamente deveria ser bom, né? Mas é o que a gente falou no começo do programa, você não estava. Toma aí, ó. Vou ali comer e já volto. Não tô achando ruim, estou falando que ele não teve esse conhecimento que a gente já... Não tem como ele saber. Não, se fosse pra dar patada... Então para e pensa. Se a gente pensar pela lógica do cristianismo... Cristianismo, foda-se. Quem tem medo da morte é porque sabe que fez merda, mano. Então os mexicanos, eles são muito de boa. Simples assim, fraga. Você já viu algum mexicano triste? Eu nunca vi nenhum mexicano. Então, no terremoto, deu merda, né? O interessante dessa Nossa Senhora da Morte é que, assim, aqui no Brasil tem várias religiões que vieram da África, e aí, para encaixar no catolicismo, muitos dos deuses dessas religiões viraram santos. Qual? Né? Santos Peditos, São Jorge, tem alguns. Então tem vários santos que vieram, eram deuses em uma religião, para se classificar como cristianismo, deuses... Pra camuflar. Isso, camuflou. Isso, é melhor termo é camuflar, exatamente. E aí o que acontece? Na América Latina, no caso, essa Nossa Senhora da Santa Morte, ela é uma camuflagem também. Ela era a deusa asteca. E eu achei isso muito legal, cara, porque a cultura asteca, ela ficou, de certa forma, viva nesse festival. Até hoje, né? E a deusa se chama, aí o nome pode ser qualquer jeito que você pronunciar, porque, né? Mictlantecuhtli. Caralho! Caraca, pronunciou bem até. Ah, valeu, velho. Tá nos super-heróis, cara. Puta que pariu. Ah, melhor pra nós. Não vou repetir. Não vou repetir. Por favor, repete, cara. Will que repita, não vou repetir. Mickey de Carrilá. Como que é? Aí, se falar três vezes no espelho, aparece aí, sim. Mickey de Carrilá. Caralho, olha só que pronúncia, cara. Que sabido. Que homem. Duvido você falar três vezes isso aí no espelho. Ah, bata tomar no seu cu. Porra, cara. Quer fuder a galera, pô? Tá bom pra caralho. E aí, o que acontece? É a deusa do mesmo jeito, igualzinha. Ela é a deusa da morte, só que ela é pacífica, ela é natural, ela te conforta. Então, assim, é um pedaço da cultura asteca que ficou vivo até hoje. Caraca, eu tô vendo aqui o nome da menina na pauta, não tem como pronunciar isso. Parabéns, Queiroz. Eu puta nem que achei pariu. Até agora, então, achei. Ah, lá embaixo. Caralho, puta, parabéns, achei. Queiroz. Michuchaco ou no tal também? Michuchaco é outra cara, outro cara. Essa parada. Não vou pronunciar, não. Fiquei treinando o dia inteiro pra fazer isso. Pronunciei uma vez, porque foi muito bonito. Vamos encerrar o programa com ela. No encerramento, eu vou pronunciar mais uma vez o nome dela, que é pra encerrar bem. No encerramento, eu queria perguntar um negócio que eu vi aqui na pauta, que no catolicismo tem o anjo da morte, o Miguel. É o arcanjo esse? Então, cara, não sei não. Se é o arcanjo não. Ou se é... Porque parece que no catolicismo tem dois anjos da morte. Tem o anjo bom e o anjo mau, que também é uma novela. Muito ah, bom, é verdade. Inclusive. Lembro. Miguel e Samuel. Samael. Não, Samael é a serpente. Então, é porque quando ele caiu com o Lúcifer, aí ele virou a serpente, o assessor do Lúcifer. Ele... É, o Samael virou Satã, né? É, então, você percebe, cara? Porque sempre, nessas culturas mais ocidentais, eu percebi, vocês perceberam isso ao longo do programa? Eu tava pra comentar. Percebeu o quê? Que depois que o catolicismo foi tomando conta, a morte foi associada... É, o cristianismo, desculpa. A morte foi associada com Satã. Percebe? O que não faz sentido nenhum, né? Porque... Não, faz sentido sim, sabe por quê? Não, explica então. Porque o cristianismo, essas religiões novas, entre aspas, porque eles não são tão novas assim, é muito mais fácil você fazer uma coisa errada do que uma coisa boa. Culpar alguém, concorda né? com isso? É, isso é verdade. Então por isso que todo mundo associa a morte com uma coisa ruim, porque ninguém consegue seguir os 10 mandamentos. Até porque não... Até porque a premissa do catolicismo é que somos todos pecadores, né? É a premissa. Então, a premissa é o pecado assim. Original, né, do Adão. Eu nunca entendi essa merda, mano. Que é quando você nasce do pecado, que é o sexo, né, então... É o sexo. O sexo é pecado. Não, o pecado original é o Adão. Ah, é? É era da maçã lá? O Adão comeu a maçã, é o pecado original. Eu achava que isso aí era A Eva deu a maçã pro Adão. Então, a Eva dar a maçã pro Adão é uma alegoria pra quê? Olha só. Não, se dar a maçã, eu entendi o que eu quis dizer. Então, ela deu a maçã pro Adão e aí ela gerou vida, que é a engravidar. E só quem podia gerar vida era Deus. Então ela. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Rapaz, eu posso escrever a minha religião. Eu vou assim. Vamos fazer o negócio lá do. Aposto que o Igor fez crisma do Apocalipse. É R$5 mais 10 da. Não, mas eu queria mesmo ouvir, só pra terminar, o Marco tá falando muito baixo. Eu queria ouvir o que tava falando. Tá debaixo da mesa. Deixa eu só falar uma coisa antes, que essa base do que é assumido de ruim coisa do diabo é uma base, é um pilar do cristianismo, que é o maniqueísmo, que é tudo que é bom é relacionado a Deus e tudo que é de ruim é relacionado ao diabo. Sim, você pode ver que no judaísmo era totalmente diferente, né? E outra coisa não que... Não é baseado no maniqueísmo, é outra vertente. E é relacionado a Deus e tudo que não é bom é ao diabo e não que não necessariamente mal, né? Tudo que não é bom segue os dogmas. O problema, mas isso aí já embute a ideia da morte ser ruim, isso. Culturalmente. É, porque existe até o arrebatamento que você vai pra casa de Deus sem morrer, né? É, que é a ascensão, né? Exatamente. O que acontece? Você sobe, você fica, vira etéreo do nada? Viu aquele filme É o Fim? Aquela galera lá de Hollywood e tal. É o Fim, né? O nome do filme. É o Fim. Tem o Seth Rogen. jogando. Tem... É, assim, eu sei que filme que é, mas eu não... Cara, eu não tô lembrando. Tem um personagem da Bíblia que foi arrebatado. É um cara famoso. É o Elias. Isso, que até... Elias do passado fala que foi abduzido. É alienígenas do passado. Eu tô dando dados aqui. Agora que eu lembrei, é verdade. Ele foi abduzido, né? Porque tudo... Abduzido. Faz sentido. Não, segundo o Jorge, óbvio que faz sentido. Carruagem de fogo no céu. É, o disco voador. É o que eles botam até a imagem do foguete espacial subindo. É, saudade. Piracast, Brasil, profissão da ufologia. Esse é o melhor jeito de encerrar um conspiracast. Falando de alienígenas do passado. Eu também acho, Mário. Eu também acho. O Matilo tava aqui quando a gente gravou o Brasil, o país da ufologia. Ah, eu queria, cara. Eu acho que a partir de agora a gente pode terminar todos os programas levando o tema pro alienígenas. Vamos fazer um alienígenas 2. É porque se for seguir a base do alienígena do passado, tudo que a gente fala pode ser tratado como alienígena passado. Segundo o Edson Carlos, o Giordano Bruno, ele sabia que existiam alienígenas. É, por isso que ele morreu. Ficou louco, tudo e... Seria a morte apenas outro meio de habitação? Caralho, cara, olha aí. Eu acho que depois dessa frase enigmática e categórica... A gente pode encerrar o nosso programa, hein, Igor? O que você acha? É isso aí, meu nome é Igor e... Morreu? Igor. Meu nome é Igor e... No céu tem pão. Céu tem pão. É isso aí, morreu. Muito bem, ouvintes, muito obrigado aí pela presença. Espero que vocês gostem do episódio. E pra encerrar, Mite Carruata. Olha só, cara, que pronúncia. Depois do Google, isso? Em português azteca? Pra... Coloquei. Ah. Português azteca. Pus no translate. É. E aí, pessoal, aqui é o Marco. E morrer é ruim, mas semenhaça é pior ainda. Alô, ouvintes, aqui é o Elon. E muito cuidado, pra morrer basta isso. Frase de tio. É, isso é verdade. Frase de véia. Morreu, mas passa bem, né? Ô, galera, Diego Ramesh aqui. Um abraço pra todos. Desculpa o atraso aí, que heróis, saudades e... Gatíssimo. Ah, que isso. São seus olhos. Cara, se morrer, morreu. Isso aí, velho. Então, adiante. Eu vivo adiante. Isso aí. Se for, já foi. Não tem muito o que fazer, não. Igual cair no avião. Uma vez eu ouvi um colega falando, se tiver na hora dele e tal. Quando chega na sua hora, já era. O problema é se você estiver no avião, fora do piloto, né, cara? É um problema realmente. Mas a morte de avião é a melhor que tem, porque de carro você pode ficar tetraplégico ainda, pode perder uma perna. Aí se cair de avião, meu amigo, já era. Uhum. Depois que o avião saiu do chão, né? É, obviamente. A galera passa. Você começa a gritar, né? Você fica parem esse avião no meio do ar, pra aí. Parem esse avião. Não, sabe o que é melhor? Eu parei o pica-pau. Pare esse trem. É o Superman, né, mano? Para esse avião, de repente sai tudo maluco da janela. Parem as imprensas. Pica-pau total, velho. Então é isso, galera. Boa noite. Usem drogas. Falem com a sua família. Beijo. E como sempre, por último, eu me despeço também. E se morrer, bate aqui em casa. Eu garanto que não tem funk nem nada. Tem um rock bom, umas batatas fritas. Valeu, ouvinte. Falou, ouvinte. Passa lá em casa, ouvinte. Você morreu? Olha o conspiracast aí, gente! E se alguém morrer, conta pra gente como é que foi. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you